Projeto X Podcast. Convenientemente, com o cair de um raio num laboratório cheio de materiais químicos, começa mais um Projeto X Podcast. Aê! Shazam! Opa, não, né? Vai toda vez confundir minha camisa do Shazam com o Flash, cara. Eu fico bolado. Mas bom, nessa semana aqui, galera, a gente faz aqui um passeio junto com a força de aceleração aqui pra viajar um pouquinho aí sobre a história do herói aí mais querido do momento, né? Tem um seriado aí que tá ajudando muito ele, né, a divulgar o nome, também tem um legado bem grande aí, né, principalmente pra nós aí, noventistas, oitentistas, acho que no geral, né, ele é muito importante pra DC como um todo, né? Então, hoje aqui a gente tá pra falar um pouquinho aí do run do Flash, né, os novos 52, e voltar a falar aqui do que importa, né, no Projeto X Podcast, né? Que é o que, moçada? Ah, quadrinhos! Shazam, caralho! Quadrinhos é o que importa. Bom, galera, então, iniciando aqui a trupe, né? Aqui é o Rods Allen e a galeria não mata. Aqui é o Cabeça e nesse quadrinho ele efetivamente, por algum tempo, foi o homem mais rápido do mundo. Não por muito tempo, mas... Mas por um pouquinho. Mas por um pouquinho. Por um pouco, ele foi. E aqui é o Vinícius e, peraí, eu tô pelado. Não, só um pouquinho. Eita. Pronto, coloquei a roupa. Tá, tudo bem, vamos lá. Então tá bom. É com essa alegria e com emoção, então, moçada, que a gente começa então pra falar aqui um pouquinho do Flash 952, né? Flash é um nome muito sonoro, né? Eu nunca tive a oportunidade de falar isso aqui no podcast. Flash. Na verdade, a gente devia usar o que era falado na época, que era O The Flash. É, O The Flash. Por causa da série era O The Flash. A maneira que todas as mães chamam, né? Até hoje. É, O The Flash. O The Flash, o videogame, o Nintendo. E assim vai, né? Então tá. Então, algumas coisas aqui pra gente situar aí quem tá escutando, digitar um pouquinho do tom do podcast, né? Por onde que a gente quer passar aí sobre a história, né? Sobre o personagem e tal, né? Então, qual que é a ideia pra quem tá chegando aí de primeira viagem, né? A ideia hoje é ser um podcast aí focado em todo o run dos Novos 52. A gente vai dar um pouquinho mais de ênfase, maneirar um pouquinho mais nos spoilers, principalmente nos dois primeiros arcos, né? Que são os que a gente tem até publicado aqui no Brasil como capa dura, né? E depois a gente vai também passar por todas as 52 edições, comentar o que foi legal, o que não foi, discutir um pouquinho aqui sobre o Barry Allen, né? Que é um personagem importantíssimo aí pra DC e pro universo, né? Que ela constrói. E falando aí um pouquinho aí desse run do 952, de tudo que trouxe de legal, né? Essa renovação, essa movimentação, de certa forma boa, de certa forma ruim, né, dos 952, né, tem muita discussão aí pra falar disso, mas focando aí no Flash, né, ele saiu na primeira leva, né, dos gibis aí dos 952, né, e nós tivemos a sorte aí de ter um time que praticamente assim roubou a cena, né, a história e o personagem tem muito peso sim, mas ó, acho que o trabalho do Francis Manapu e do Brian Bucelato, né, que são os dois principais aí, carro-chefe assim, né, que os nomes estão principalmente na frente aí do projeto do Flash dos 952, eles fizeram acho que total diferença, acho que um pra reestabelecer, né, o Flash como uma revista assim boa de vendas, né, que gerava interesse pra galera, né, viabilizou outros movimentos, né, acho que a própria série, né, se aproveitou desse bom momento, né, da própria revista, do personagem, isso é bem legal, né, então os caras são muito monstros, né, depois a gente vai discutir um pouco mais, né, o legal é que ambos, né, tanto o Manapu quanto o Bucelato, eles estão dividindo o roteiro, né, e o Manapu, ele faz a finalização aí, né, faz o desenho e tal. Uma coisa também é importante, né, ele vinha trabalhando com Jones, né? Já vinha trabalhando no Flash, né? Uhum. Não sei se o Rod chegou a citar isso, né? No Dia Mais Claro, no arco do Dia Mais Claro, ele era o desenhista, né? Com o Geoff Johns. Isso. Então ele só foi, tipo, promovido, né? Olha só, né? Pô, e maneiro, né? Porque, pô, trabalhar com o Jones deve ser uma experiência do caramba, né? Pro cara que tá... E é interessante, porque, assim, nesse... nesse início de Nova 52, a gente sabe que as revistas dos personagens mais importantes, eles foram distribuídos aí entre os medalhões da casa, né? Então você começou com o Morrison escrevendo o Superman, você tinha o Batman sendo escrito pelo Snyder e o Greg Capullo desenhando, você tinha o Azarello na Mulher Maravilha, você tinha o Geoff Johns escrevendo o Aquaman e o Lanterna Verde, finalizando o run dele pelo Lanterna Verde, e o Flash e a Liga, né? Ele ficou com a Liga também, é verdade. E aí você fica, e o Flash, que era outro desses personagens importantes, ficou com o Manapur e o Bucelato, que de certa maneira até então tinham bem menos peso do que esses outros. O Snyder talvez fosse o mais próximo deles, mas era um cara que também já tinha um histórico maior. E mesmo assim, mesmo com uma equipe que não, até então não era tão, né, badalada, foi uma das revistas mais elogiadas do início do 952. E foi uma das equipes que se manteve por bastante tempo até. É, exato. O legal, assim, né, eu principalmente eu gosto muito mais, sei lá, do conceito, da história, do que tá rolando realmente dentro do gibi, do que, às vezes, o conjunto um pouco mais externo, assim, que é, tipo, a influência do artista, não sei o quê. Acho que independente da carreira do cara, do jeito que ele pensa, ele conseguir lá, dentro do trabalho dele, fazer uma história legal e tal, eu consigo relevar bastante coisa, assim. E aí foi o contrário, né, acho que ele, assim, de uma maneira até que bem curiosa, assim, eles fizeram, acho que essa dupla, assim, né, a arte tão bonita, né, e até a própria história caminhou num ritmo tão, tão legal que chama a atenção de volta, né. Então eu parei de olhar um pouco a história e falei, pô, caramba, esses caras aí devem ser melhores amigos, porque eles desenham, tipo, fazem um trabalho muito maneiro, sabe, muita sincronia, não sei, né, acho que rola, né, muito isso aí pra quem tá desenhando, né, de um ter que entender o outro, e acho que nesse caso aí, acho que ficou muito maneiro, velho, muito maneiro mesmo, assim, acho que esse vai ser um dos destaques, principalmente pra quem tá escutando, tá mais na curiosidade, não sabe se vale a pena ou não pegar as histórias, né, dando de dica, assim, primeiro, são 52 edições fechadas, né, porque agora a gente tá passando por uma outra fase aí do universo DC, né, a fase do Renascimento, então todas as 52 edições, elas têm uma continuidade legal, né, então começa realmente com tudo que o Manapur e o Bucelato fazem, e até 52, tudo isso é considerado, então é realmente progressivo, né, você vai acompanhando a carreira dos personagens, o que acontece, o que deixa de acontecer e tal. E principalmente aí, nessas primeiras edições, vocês vão ter tipo um extra muito, mas muito maneiro, que é realmente a arte dos dois juntos, assim, né? Principalmente aí do mais a mão aí do Manapur, né, cara? Os dois, cara, fazem um resultado assim muito, mas muito bonito, velho. Principalmente falando de Flash, né? Que tem muita movimentação, né? Raiozinhos e tal. Eu acho que assim, visualmente ficou muito bonita o quadrinho, fora da curva e tal. Eu ousaria dizer que esses desenhistas são tão rápidos quanto o Flash, cara. Olha esse, aí, cara. Esses argumentistas. Que, cara, é realmente, como o Rhodes falou, é impressionante. Tem momentos, assim, que eles usam realmente toda a página, de todos os jeitos que tu pode imaginar, né? Tanto fragmentando a narrativa, colocando vários pequenos quadros pra fazer a ação fluir, como também eles têm uma criatividade muito legal no começo dos capítulos, né? Se vocês forem reparar, todo começo de capítulo, acho que provavelmente em todas as edições que eles participaram, tu tem o Flash DC orgulhosamente apresenta. Eu tô pegando aqui, por exemplo, a edição número 3, cara, tem um avião, você ouvinte, procura imaginar, é um avião, o Flash tá embaixo do avião, o avião tá, enfim, passando por cima dele, e aí tá escrito Flash dentro do avião, mas ao mesmo tempo os quadros tão dentro desse avião, é muito bizarro, cara, é sensacional, assim, né? Eles têm uma composição, eles têm uma composição de quadros que é realmente, assim, é inacreditável. Eu acho que uma das, talvez, das dificuldades de você trabalhar com, como o Rhodes falou, com Flash, é que você tem que, você trabalha fora da perspectiva normal de um personagem. A questão de velocidade, a questão de percepção de tempo, ela é diferente quando você tem que demonstrar o Flash visto de fora e a visão dele do mundo, né? Eu acho que a forma como eles fazem isso, mesclando com a interação dele com a força de aceleração, é assim, é uma coisa primorosa, assim, algo genial. No começo, quando ele tá descobrindo a força de aceleração, que ele faz lá, como se fosse a mente dele funcionando, cara, aquilo é muito legal, assim, é uma representação gráfica de algo que você não tem, é algo que você, né, assim, é um conceito abstrato, que existe só dentro dos quadrinhos e que ele tenta de uma maneira, assim, extremamente funcional te explicar como que aquilo funcionaria pro Flash, sabe? E ô cabeça, outro ponto é que eles fazem um lance, pra quem já leu o Big Tree, né, desenhado pelo Frank Quitely, ele trabalha muito com recorte, né, ele pega vários pequenos quadros, ele recorta e vai montando. E eu acredito que tenha sido isso que o Manapul fez aqui, sabe? Porque tem partes que são impressionantes, assim, sabe? E eu acho que capaz ele até ter se inspirado um pouco no Tree, né? Tem vários quadros recortados. E eu também queria só usar esse espaço para mandar um abraço pro pessoal da Panini que conseguiu diagramar, cara, isso aqui, cara. Realmente. Olha, por exemplo... Pode crer. Porque todo o capítulo começa com esse DC Comics orgulhosamente apresenta Flash. Cara, tem momentos que... Porque tá enfim, no original é inglês, né? Eles têm que traduzir em português. Tem uma parte na edição número 6 que tem uma geleira onde tá escrito DC Comics apresenta. Cara, parabéns. Olha, os caras conseguiram encaixar ali DC Comics apresenta. Eu acho que a única edição, se não me engano, que eles falam é a edição do... A primeira do segundo encadenado do Gorilla Grodd. Que eles falam assim, cara, ele, tipo, desenhou dentro das letras. A gente não tem o que fazer aqui, sabe? Tipo, foi mal, a gente não tem como redesenhar. É, aqui a gente já não... Tentamos nosso melhor, mas... Exatamente. E aí eles têm que manter, porque, tipo, não tem como, sabe? É legal, assim, são pequenos detalhes que sei lá, marcam, né, Serran, assim, tipo, a gente pegar, uma fase aí dos dois, né, pequena, né, ele, tipo, tem toda a história dele, mas é um detalhe, sei lá, né, o DC orgulhosamente apresenta, e, tipo, isso já marca, aí, sei lá, daqui a um tempo, quando a gente tiver outras histórias, a gente, sei lá, vai lembrar dessa por isso e por mais algumas outras coisas, né, então acho que ficou bem marcado aí também, mais um ponto legalzinho aí de todo esse arco aí, né. Catch me if you can. Então, galera, acho que antes da gente pular aqui um pouco pra história, né, pra tudo que vai acontecer aí nesse run, né, é importante aqui a gente se reunir e falar um pouco aí do famoso Alan Barros aí, né, o Barry Allen, né, qual que é a importância um pouco dele aí pro universo DC, né? O homem mais rápido vivo. até um pouco, assim, o quão importante ele é até pro próprio universo dos Novos 52, né, que vem da continuidade aí criada pelo Flashpoint, né, então a gente não vai cair muito no mérito aí do legado, né, tem um grande, assim, run que explica não do Barry Allen, sim, mas o legado do Flash, né, que principalmente aí passou pelo Wade, né, com o Wally West e tem muita mais coisa que acontece depois, né, o renascimento do Barry Allen, né, então tem muita história esse personagem, ele é um personagem assim, importantíssimo pra DC e acho que vale a gente gastar um tempinho aqui refletindo, né, o quão maneiro é poder falar desse personagem, né, de tudo que ele já participou. Até, inclusive, muita gente desmereceu esse run do Flash e não leu, pelo que eu ouvi, por conta de ser o Barry Allen, né? Que o Wally West ficou tanto, mas tanto tempo, né, cara, desde 86, né, desde 86, 85, ele ficou como Flash, né, então o Wally West. Agora, com a volta do Barry Allen, muita gente virava a cara, não, esse aí não é o Flash que eu cresci lendo, né? Toda uma geração de fãs do Flash. Mataram o Wally West. É, isso. essa foi... Não, aqui tem um problema que é mais ou menos o que o Rhodes falou. Quando a gente fala de... Principalmente eu e o Rhodes, a gente sempre, quando a gente conversa, a gente sempre bate nesse ponto que uma das coisas que a gente mais gosta dentro do universo da DC é a palavra legado. Né, e o que ela significa. Uhum. Então, você disse legado? Você disse. Continuidade, é isso aí que eu vi. Continuidade, é isso? Você tá falando de cronologia, né? Cronologia. O cara puxa o quadro negro, né? E o Flash, ele é um dos personagens com o maior senso e a maior conceito de legado, seja dele pro universo DC, seja dele pra dentro da própria, assim, família Flash, vamos colocar dessa forma, né? O Barry Allen, assim, junto com o Hal Jordan, eles são aqueles heróis que a gente coloca como sendo os grandes nomes da Era de Prata, né? Porque eles são heróis que eles surgiram na Era de Ouro, com suas versões originais, que no caso era o Jay Garrick ou o Joel Ciclone. E o no caso do Lanterna Verde, era o Alan Scott. E que na Era de Prata, eles passaram a ganhar novas origens e novos personagens. Que no caso era o Barry Allen e o Hal Jordan. Tudo isso por conta da interação do editor da época, que era o Julius Schwartz. Que para muitos é considerado como o homem que salvou os quadrinhos por conta dessa reformulação da Era de Prata, né? E a partir de então, eles passam a ser personagens muito importantes. E que já vem com uma carga dos seus heróis anteriores. Tanto que uma das histórias clássicas do Flash, eu acho que é Entre Dois Mundos, se não me engano, que é o encontro do Barry Allen com o Jay Garrick. E é a primeira vez que a gente começa a ter esse senso de quem é o quê. Né? O que é o herói e o que é a mensagem, o que é o manto, muitas vezes. E o Flash, ele se mantém como sendo o Barry Allen como Flash até os eventos da Crise das Infinitas Terras, que é 1986, então, né, assim, a gente já tem aí 30 anos, e ele foi, e aí nessa época, se não me engano, o Barry Allen surge na década de 50 para 60, e aí na década de 86, com a Crise das Infinitas Terras, ele é o primeiro, eu acho que dentro do universo DC, é o primeiro grande herói a fazer o sacrifício, né? Ele se sacrifica e ele morre pra, de certa forma, parar uma máquina do antimonitor, nananã, todo um arco gigante pra explicar isso, acho que nem vale a pena a gente gastar tanto tempo. E a morte dele tem um peso muito grande, né? O sacrifício de um herói, depois a gente vai ver que isso vai se tornar cada vez mais recorrente, aí a gente, como a gente já falou aqui, vai ter morte do Superman, vai ter a morte do Hal Jordan, depois lá na frente do final, mas você tem o Flash nesse ponto se entregando e morrendo pra salvar todo mundo. E imediatamente depois você tem o Wally West com esse senso de legado, que ele já tinha desistido de ser herói nessa época, né? Ele tinha abandonado o manto do Flash. Ele fala, não, o mundo precisa de um Flash e eu vou assumir esse manto, e ele assume o manto do Flash. Então a partir de 86, realmente o Flash que as pessoas cresceram lendo, e é o Flash do desenho da Liga, por exemplo, é o Wally West, que é um personagem muito famoso e muito carismático. Porque ele é engraçado, porque ele é divertido, né? Então esse Flash mais piadista, esse Flash que faz graça, ele é característica clássica do Wally West como personagem, né? Então, muita gente se afeiçoou ao Wally como Flash, porque ele ficou muito tempo. Você só vai ter o retorno do Barry Allen como Flash lá em... É 2007, Rods, que é o Rebirth? 2009. Então você fica de 86 a 2009 sem o Barry Allen como personagem. Claro, ele eventualmente aparece, ele tem lá uma participação na época da Crise Infinita, porque aí você descobre que ele na verdade está preso na Força de Aceleração, né? E aí você tem um arco do Wade antes explicando a Força de Aceleração, você tem a questão do Savitari explicando essas coisas e tal, você tem o próprio Bat, que acaba vindo como Kid Flash, impulso depois, né, como o Kid Flash, e aí toda essa questão do qual é o que é a força de aceleração, como que ela interage, como os velocistas se interagem com ela. A força de aceleração ela é uma força do destino e ela que puxa as pessoas para serem velocistas e tal. Então você tem todo esse cenário e tudo isso envolto na figura do Barry Allen, que é uma figura forte. Então, por mais que você tinha um olho, a figura do Barry, ele é uma figura que tá lá presente, né? Como sendo o herói que se sacrificou, como sendo aquele grande herói Que sumiu, mas que ainda assim é lembrado, e o seu legado tá lá, e isso serve pro Wally, que era um fã do Barry, dentro da sua concepção como velocista original, né? E aí quando ele retorna, você já tem um questionamento dos fãs sobre por que trazer o Barry de volta e colocar ele no posto de Flash, até que ganhe uma revista. Ele tem lá seus momentos importantes dentro da Noite Mais Densa, por exemplo, e obviamente depois, como o Vinícius e o Otto falaram, da questão do Dia Mais Claro. E ele é o gatilho pro Flashpoint, que é o grande evento que finaliza, de certa forma, o universo que a gente conhecia e abre os novos 52, né? Exato. Então, por conta de tudo isso, a figura do Barry Allen, ela acaba sendo meio questionada por essa legião de fãs, que é a legião de fãs, tipo, pós-80, que é muita gente, né? Isso, acho que a maioria do público ativo de quadrinhos ainda tá nessa geração, né? Que a geração que acompanhou o run do Wade, por exemplo, é apaixonado pelo run do Wade com o Wally, entendeu? E aí quando você volta sem um Wally West, sem nem explicação do que aconteceu com ele, colocando o Kid Flash como sendo o Bart, né? Na revista dos Titãs. Isso. Colocando um Barry que que não tem muito do histórico, porque uma das histórias, uma das imposições do 952 é ninguém é casado, né? Tirando o, se não me engano, era o Homem-Animal, era o único cara que era casado. Então, o Flash não era casado com a Iris, como era nos quadrinhos, né? O Superman, a Lois Lane e tal, o tal. Superman, tal. Você não tinha. Isso, então você tinha um Barry que tava começando de novo, um Wally que tinha um passado gigante, uma importância, assim, bizarra pros fãs, simplesmente sumido e ignorado. É, isso foi uma formação bastante, acho que foi acho que o que mais gerou, acho que principalmente a negatividade aí na recepção, né, do Flash, né, principalmente no 952, foi isso, né, porque não é você só reformular o herói. Isso acho que o pessoal acho que até talvez entende, vira o nariz, mas consegue, né? Mas quando você corta personagens, não foi só o Wally West, né? Nós tivemos mais personagens aí que foram cortados ou tiveram importância diminuída, né? Na verdade, assim, os Titãs, de maneira geral, eles foram, a princípio, limados do que existia, isso, né? Você não tinha nada daqueles Titãs que começaram com os Pérez, depois que passou pela fase do Jones. Então, nada disso você tinha. Você tinha uma nova formação dos Titãs, que tinha um pouco daquela coisa do Jones, né? De você ter o Superboy e o Superboy clone e não sei o quê, de Cadmus e tal, tal, tal. Mas aquele histórico, então aquela equipe que era formada pelo Dick Grayson, você tinha a Dona Troy, que também Dona Troy foi outra que sumiu, só foi reaparecer agora e tal. Agora, isso aí. Do Wally, o próprio Mutano, como era conhecido, uhum. Ravenna, a Estelar. A Estelar vem, mas ela tá junto com os Outlaws, né? Então ela não tá exatamente como Titãs. Então toda essa... Todo esse universo apagado, digamos assim, vamos colocar dessa forma, gerou um pouco de revolta. Eu mesmo tenho alguns personagens, então dentro dos Titãs alguma coisa se perdeu. Eu sempre reclamo, ou fico triste, da perda, por exemplo, da própria personalidade do Tim Drake, que se perdeu depois do 952. Então toda a história dele foi apagada, e ele acaba sendo, era um personagem muito importante, principalmente nesse último, nas últimas revistas do Batman. Então foi uma escolha editorial que muita gente... questionou e criticou. E aí, quando você volta com a revista do Flash, tendo o Barry Allen como sendo o mais importante, muita gente fala, não, eu não vou ler, entendeu? Eu não vou ler. E aí, depois disso, você ainda vai ter uma introdução de novo a um Wally, que é um Wally diferente, que aí, realmente, tudo, assim, nesse sentido, tudo desabou, sabe? Por mais que a revista seja elogiada e ela tenha seus méritos, os antigos fãs do Flash, como o Wally dos Titãs, fizeram muita propaganda contra e até chegaram realmente a boicotar compra e leitura da revista, né? Então eu acho que esse é um dos pesos que essa revista do Flash trouxe, por ser das revistas uma daquelas que mais teve alteração de status quo, né? Porque o Batman continuou, o Lanterna Verde continuou, o Superman, apesar dos pesares, ainda mantinha alguma das coisas, mas também foi muito criticado. E cabeça, e é engraçado, né? Porque tá, os fãs queriam muito que voltasse o Wally West. Aí os caras pensaram, bom, vamos trazer de volta. Isso. Aí pegaram, colocaram um personagem que não tem nada a ver com o Wally West. Tanto é que eles fizeram essa cagada, que mais pra frente no Rebirth, e não é spoiler isso que eu vou falar, eu acredito que todo mundo saiba, né? Esse Wally West que voltou, né, que é o Wally West negro, ele virou meio que um primo do Wally West clássico, e aí o Wally West clássico voltou, cara, ficou um remendo, cara, é uma violentamente feio, sabe? Trazem ele totalmente, não, assim, não vou nem chamar descaracterizado, porque ele é um novo personagem, assim, ele nem é aquele Wally, né? A gente passa de um Wally ruivo pra um Wally negro, que tem uma construção de personagem totalmente diferente. Aí os caras falam, uniforme sacanagem. Prateado ainda. No começo é laranja e prateado, uma coisa assim, né? Aí os caras falam, vocês estão de sacanagem, a gente pediu um Wally West que dá essa merda, sabe? Porra, me respeita. E aí, claro, eventualmente, quando se conversa e fala que vai se trazer de volta o que existia antes, e o grande personagem a fazer essa mudança inicial, Rebirth, é o Wally original, né? Você tem que fazer um... Aí o cara fala, e agora? O que a gente vai... E agora? Como é que a gente arruma? Eles Qual que a gente escolhe? Né? qual que a gente escolhe. É, hoje até esse próprio Wally West aí, eles precisaram fazer, tipo, todo um plot lá, que ele tá meio perdido com o tempo. Ele é até legal, porque esse Wally West, ele tem a memória de coisas que aconteceram antes dos 952. Então é bagunça mais ainda, na verdade. Isso. Mas aí, acho que é um outro papo, acho que é legal até gerar curiosidade pra quem tá escutando aí, né? Porque depois de tudo que a gente vai comentar aí, entra essa nova cronologia aí de tentar reparar ou entender melhor aí os 952, né? Uma outra importância que a gente tem do Flash Barry Allen para os 952, inclusive, se você, ouvinte, não sabe, né, mas acho que a maior parte do pessoal já conhece essa história, virou até animação, é o Flashpoint, né? Foi graças ao Barry Allen que a gente teve essa realidade alternativa que acabou gerando os 952. O plano do Barry era basicamente voltar no tempo e salvar sua mãe antes da morte e impedir que o seu pai fosse preso, né? Só que ele acabou fazendo uma cagada e acho, não sei se é spoiler falar o que aconteceu, mas o importante é que ele acabou gerando uma realidade alternativa. E quando ele foi resolver o problema da realidade alternativa que ele criou os 952, que é outra realidade alternativa. Ah. Olha aí! Tem até umas curiosidades legais, assim, nesse momento, mas eu acho que eu vou deixar talvez para um futuro cast, não sei assim, mas tem muita coisa, cara, nesse Flashpoint aí que até hoje me gera aqui, sei lá, uma repulsa, assim. Eu gosto muito da história do arco, sim, mas... Fala. Não, o maior problema do Flashpoint, na verdade, é que, assim, ele não foi planejado para isso. Entendeu? A ideia isso. Não era essa. Não era pro Flashpoint ser isso. O resumo do Flashpoint é assim, tá acontecendo, bum, Pandora, e aí, 952, cara, mas é assim, foi conveniente, né, porque eles usaram esse arco aí do Flash como reinicialização do universo, né, tanto que no final do Flashpoint, o Flash, o Batman, eles se encontram aí num momento, eles já estão com os novos uniformes, né? Toda essa nova identidade aí que os 952 queria trazer, né? E a história é muito boa, né? Eu gosto. Flashpoint. Gosto bastante. Da animação, cara, assim, acho que a animação, ela coloca coisas que estavam nos tie-ins dentro da história principal, né? Isso foi bem bacana. Isso, uniram cara, bem. Cara, só de você ter lá o exterminador pirata. Maneiro. Não é todo dia, né? E o Batman, e aquele Batman do Flashpoint, eles estão usando ele tipo até hoje, sabe? Falando assim, cara, como que a gente... Que é um usou. Batman muito maneiro. Maneiro. Mas aí, dado todo esse término aí, o Flashpoint, né, esse grande evento aí que mudou demais o universo DC, nós chegamos aí no nosso ponto zero, né, galera? Que é finalmente falar aí desse arco aí do Flash, né, e dos novos 52, né, e tudo que ou melhor, e de tudo que traz, né, esse run, essas novas ideias, né, os novos 52 eram um momento muito propício para isso, né, então nós temos novos designs dos personagens, né, o Vinícius estava até brincando aqui um pouquinho antes da gravação do com o Sr. Frio, né, Vinícius? Ah, é a cópia safada do Sub-Zero, né, cara, os braços congelados, nada a ver. E tem várias mudanças, né? Tem aquele... Qual que é aquele que a gente lia, Cabeça? Era o... Da Liga Kids lá, era... É, o Justice League 8. 8, isso. Isso, é JL8. É como se tivessem 8 anos. 8 anos. Então, é assim, é uma parodiazinha de um artista e tal, mas tem uma hora que eles estão falando de uniforme, assim. Aí o Batman tá com uniforme novo, o Superman tá com uniforme novo, o Flash fala, poxa, eu preciso de uniforme novo também. Aí ele vai, pega a canetinha e faz os riscos, né? Que ele usa agora nos 952, que é tudo... Parece que é isso mesmo, né? A canetinha que ele passou no uniforme já era. É riscado de preto na roupa, né? Não, brincando, né? Desmerecendo toda a galera aí que pensou. Mas é, assim, o Flash não mudou muito visualmente, assim, né? Ele realmente tá com o mesmo uniforme, né? Não, acho que numa pegada mais a armadura, assim, sintética, né? Na história ele até explica um pouco disso, né? Que a força de aceleração agora que meio que faz a roupa. Ele ainda usa o anel clássico dele, né? Pra colocar o uniforme lá, sabe-se lá como. Mas no geral, assim, não mudou muito conceito, né? Ele ainda tá tudo aí como velho escarlate, né? Ele ainda usa lá a orelhinha de raio, né? Agora a bota dele é amarelona. É maneiro, assim, eu acho que tá bem neutro aí, a gente vai conversando um pouco, né? Mas aí... A única coisa que reclamaram na época era o negócio do queixo dele lá, que tinha parada no queixo, e pra quê? Tem tipo um pedaço de armadura no queixo. Ué. Quem reclamou nunca tomou uma porrada no queixo, cara, pra saber o quanto... nunca tomou um churinho, né? O quanto que o queixo é importante aí pra quem tá brigando todo dia. Mas, né, é uniforme de herói, né? É a famosa regra do tanto faz, tanto fez, né? O importante é o roteiro. Bom, então, iniciando aí, principalmente falando agora dos primeiros arcos, né, a gente tem um momento bem legal, assim, pra entender, né? Acho que não tem ninguém melhor aqui pra falar disso do que o Vinícius, né? Explicar um pouquinho aí o que vai acontecer nesse começo de Flash. Na verdade, essa sinopse, como é um reboot, não tem muito como fazer uma sinopse assim tão criativa, porque Barry Allen, né, um perito forense, provavelmente tu já sabe, do Departamento de Polícia de Central City, ele foi atingido por um raio, como a gente já falou tantas vezes nesse programa, e foi transformado no homem mais rápido do mundo. Só que o principal poder dele, como o Rhodes falou, não é correr. É conseguir fazer o uniforme caber dentro de um anel que ele usa no dedo. Sem dúvida não tem capacidade melhor do que essa, né? Só que por mais que ele seja o homem mais rápido do mundo... Ele deve ser bom pra fazer mala quando vai viajar. Flash.rar, né, mano? O cara é bom. Só que por mais rápido que o Barry Allen seja, ele não consegue resolver os problemas de sua vida, né? E a ideia desse começo de run é justamente ele tendo que resolver problemas ao mesmo tempo, né? E se dividindo com problemas de sua vida. Só que por mais rápido que Barry Allen seja, ele não consegue resolver todos os problemas de sua vida. E nesse primeiro encadernado, ele de início acaba enfrentando um grupo de terroristas, onde ele acaba descobrindo que um dos membros chama-se Manuel Lago, que é um amigo de infância. Depois ele vai enfrentar o Capitão Frio, que tá fugindo da prisão, sendo que ele tá meio que, como o Rhodes falou, é uma cópia do Mortal Kombat, né, cara? Tá muito igual ao Sub-Zero. Ah, que saudade de tocar a música do Mortal Kombat, hein, cabeça? Vamos lá. Saudades, cara. Nintendo, Mario World e Mario Kart. Eles não dão motivo algum pro Capitão Frio agora conseguir congelar os braços e jogar gelo pelas mãos, né? Não existe motivo. Ele basicamente faz isso por quê? Porque é maneiro, né? Maneiro. E provavelmente o Manapool jogava Mortal Kombat quando era criança. Oh, yes. E já sabemos qual é o personagem também, né? E uma característica também interessante aqui desse começo de run é que o Barry, ele não namora a Iris West, né? Na verdade, ele tem uma namorada chamada Pat Spivot, que trabalha no departamento de polícia. E ela meio que vira uma personagem coadjuvante do gibi, né? Ela chega a ter momentos que a história foca só nela, né? Em coisas que ela vai fazendo. E eu acho que é isso, gente. Ela é tipo a Lois Lane, se mete nas furadas. É exato. E é isso, acho que é um Flash, assim, com uma pegada muito mais saudosista, assim, uma história mais leve, mais super-heróica. Como vocês mesmos falaram, ele tá tentando entender, embora já tenha se passado 5 anos, né, na cronologia dos 952, ele ainda tá tentando se entender, ele ainda tá buscando se encaixar como super-herói nesse mundo. Mais pra frente ele vai questionar coisas como identidade secreta e, enfim, super-heroes stuff, sabe? É isso. Legal, maneiro. Acho que é bem legal, assim, né? Falando principalmente então desse início, né? É até meio esquisito, né? Porque hoje, pra quem lê, o que geralmente a pessoa deveria buscar fazer, né? Começa pela edição zero, que na verdade foi lançado um ano depois de começar o reboot, né? E acho que isso foi uma. Acho que foi. Talvez foi uma. Assim, a DC mandou bem. Acho que a gente falando até dos 952, né? Tem. Acho que de tempos em tempos a DC fez alguns eventos, né? Então, e a revista do Flash passa assim, por esses eventos. Uma vez por ano, no aniversário, em todo aniversário, na verdade era assim, eles tinham um sistema que era, todo ano, depois de 12 edições, eles tinham algum evento que tudo ia passar por esse evento. O primeiro ano foi a revista Zero, então todas as edições ganharam uma revista Zero, que era pra explicar o passado, isso. Ou alguns buracos que ficaram. Aconteceu assim, então começou da 1, foi até a 12, aí, na virada do ano fizeram a 0, que era realmente pra explicar. Tá? Isso. Que foi um remendo safado, aí depois né? No... cada um chama de um não, jeito, não, de né? Acordo, de acordo, de acordo. É o famoso band-aid aqui, né? A história era o seguinte, eles achavam que ninguém ia perguntar nada, sabe? Tipo, não, vocês vão aceitar do jeito que tá. Acredita, só que a né? Segura não na mão do tio aqui, ó. Coisinha aberta. vamos comigo. Né? Eu vou ser seu guia. E aí depois, eles... Depois dessa edição zero, eles começaram a fazer isso como sendo um evento anual, né? Então você tinha, depois do primeiro ano, no segundo ano, quando chegava então nas edições 24, você teve a Vilania Eterna, que foi que todos os heróis iam ter revistas destinadas apenas aos seus vilões. E aí, isso dentro de um mega evento interno, que era a Vilania Eterna, que depois mescla com Liga da Justiça e o Cacete A4. Depois disso, você teve o Fim dos Tempos, como que era o nome disso em inglês? Future's End, não era? Isso. Future's End, exatamente, que era, seria assim, um futuro alternativo depois de mais 5 anos no futuro, uma coisa assim, ou 15 anos, não lembro agora. Que deu tudo errado, e aí novamente ele faz um arco interno e tal. E depois disso veio a Convergência, né? Convergência. Que aí sim eles puderam começar a brincar com essa coisa de mexer com os universos que já existiam, e não era bem assim, que o 952 não era a única coisa que existia, você volta a ter o multiverso, histórias paralelas. Então, em resumo, assim, é bem legal porque como é um run, assim, até que curto, né, 52 edições é relativamente grande, né, pra uma revista de heróis, mas também não é tão grande se a gente for comparar, assim, a um momento anterior, né, de várias revistas que se estendiam, né, 100 edições, 150, ao infinito e além e tal, né, então fica bem legal você mapear e ver como que é que esse processo acontece, né? Continua acontecendo, né? Porque isso já era uma prática de antes, né? A gente via aí as revistas dos heróis participando, né? De tains de diversos eventos, e aí é só mais uma vez acontecendo, e como o universo é um pouco mais novo, recente, você entende um pouco mais, né? De tudo que tá rolando em volta e tal, né? Mas é bem legal. Então, falando aí principalmente da edição zero, assim, né? Falando do começo mesmo, os elementos assim, eu até vou evitar um pouco comparar com os elementos antigos, né, do Flash e tal, o que já tinha, né, vou tentar segurar um pouco, assim, pra gente ter realmente bem essa absorção da história, né, que eles queriam contar e tal, mas tem muita coisa que continua, né, os 952 eles zeraram muita coisa, né, eles queriam iniciar do zero, mas é impossível, né, você representar todos os conceitos, né, até numa edição mensal aí de 20 edições, de 20 e poucas páginas, seria bem, acho que inviável até, na verdade, né? Então, muita coisa já se subentende, né, que já aconteceu, os próprios vilões já existiam, né, o conceito deles, né, e aí com algumas modificações ou outras, mas não, no plot inicial aí do contexto aí do Barry Allen é um pouco ainda parecido com o antigo, né, então ele realmente tem a situação, né, o pai dele tá preso, né, por causa do assassinato da mãe dele na infância, né, ele realmente não sabia o assassino aí novamente nos 952, né, porque reiniciou tudo e tal, então ele tá tentando entender, ele foi criado lá por um outro capitão de polícia, acho que é o capitão Fries, né, na história, então ele vive a vida tentando provar a inocência do pai, né, uma coisa que a gente vê até um pouco no seriado recente, né, que pegou bastante disso, né, de contexto geral, o Barry Allen ele tem realmente o mesmo acesso à força de aceleração, então a super velocidade é parte do poder dele, né, ele tá aí, ele tem todo o entendimento de como isso interage, né, com o mundo normal, né, como que a nova força de aceleração aí desses 952 ela influencia o universo, né, isso é maneiro também, que outros elementos legais, o Cabeça e o Vinícius comentaram, né, dessa vez ele não tá casado com a Iris, né, ele ainda é uma repórter, ele tá lá metendo as caras lá em cada rolo lá, aquela investigativo dela, mas é um elemento também bastante conhecido. Acho que a delegacia de polícia do Bear, assim, tem personagens que são conhecidos, assim, mas muitos também são novos, né, então eles estão reaproveitando e criando novos conceitos, não é nada também muito diferente aí do que a gente pode esperar, né, ele ainda trabalha como forense, né, então ele tá lá na cena do crime, né, que emprego de super-herói é muito negligenciado, né, velho, se tem um gerente decente, né, mano, o cara não dura uma semana, né, mas até aí, né, pelo bem da história. E aqui você tem algumas coisas que eu acho interessantes do ponto de vista do que o 952 entendia como falar de super-heróis. O que eram os super-heróis, né? Uma das características que a gente vem aqui, assim, como o Vinícius pontuou, que é uma das premissas do 952, é os heróis estão já trabalhando há 5 anos. Né? Você já tem o conhecimento e o Flash já está há 5 anos. E ainda assim, você vê que em King Central City ele é questionado, ele é contestado. A própria Iris mesmo passa meio que boa parte desses dois primeiros encadenados tentando convencer a galera de que o Flash caga tudo, entendeu? Sabe aquela coisa... Você lembra quando vocês assistiram aí o Batman do Nolan, e aí eles questionam se quem se é o Batman que cria os malucos, ou os malucos que, né, que mantém o Batman, a questão da escalada, não sei o quê. Isso é utilizado aqui. Tipo assim, mas será que não é o Flash que traz esse bando de maluco pra cidade, esses caras da galeria, por que eles não vão embora, né? Então, o Flash, ele é contestado como herói, ao ponto que até um dos personagens centrais lá, que é o Dr. Elias, ele chega uma hora que ele faz aí um levante contra o Flash, não, o Flash é o inimigo, não sei o quê, né? Ele faz tipo uma manifestação de 10 pessoas, meio feio. 10 pessoas, o Flash o Flash é não sei o quê. E aí eu acho que uma das passagens que mais mostra pra mim, pelo menos o que esse começo de 952 era, e era o momento que a gente estava passando lá em 2011, 2012, tentando entender heróis, é uma hora que, já no segundo encadenado, o Barry chega num bar lá da Keystone, e o Capitão Frio tá tomando tipo a cerveja lá, reclamando que a cerveja congela, né? E aí ele tá falando, né, não sei o quê, que ele falava que ele tá meio cansado desses tempos, que antigamente era diferente. Ele falou, pô, cara, você lembra quando as coisas eram mais simples? Ele falou, mocinhos eram mocinhos e bandidos eram bandidos, né? Aí o Barry perguntou pra ele, mas e onde que você tá? Ele falou, cara, quem se importa? Hoje é tudo tons de cinza, entendeu? Ele fala, a gente não tem mais, então... É engraçado como nesse ponto o Brio, ele tá fazendo uma... Aí não sei dizer se na época o Bucelato e o Malapu estavam fazendo uma crítica ou eles estavam definindo quais os seus caminhos, mas era assim, a gente não tem mais essa coisa maniqueísta de super-heróis, né? Do super-herói ele é só bom e do vilão ele é só mal. Porque ao mesmo tempo que o Flash está sendo contestado como podendo ser uma espécie de vilão dentro da cidade, você fica vendo o tempo todo que a motivação do Frio não é exatamente ruim, né? Tem todo o lance dele querer ajudar a irmã dele. Tem isso, lá tá doente, o Rod Fallow lá, tem as regras, né? Os Brugs têm as regras deles. A galeria de vilões tem suas regras. De conduta de... Uma conduta de honra por parte dos... desses vilões, né? Com o Rod Fallow, eles não matam e tal. Então esse 952, ele era realmente uma época onde você tava tentando questionar e criar uma coisa mais... mais cinza mesmo, sabe? Se a gente for fazer um paralelo, a Marvel fez isso, né? Com o... De motim pra frente, você começa a ter essa coisa de tipo herói cinza e nem tudo é tão certo e tão errado. E isso acabou culminando numa necessidade de voltar, que foi acho que era Heroica, Vinícius, você lembra? Que eles chamam? Isso, era Heroica, acho que 2011, por aí. Que foi uma retomada. Isso, que foi uma retomada desse. Do que são os heróis, nem tudo é tão cinza. E ao ponto que o 952, na verdade, o que eles estavam querendo trazer era uma coisa realmente até um pouco mais cinza, não tão heróica. Né? Assim, não tão. Heróis são os heróis e os estandartes, então eles são questionados, eles estão aprendendo, eles não sabem como o mundo funciona. O próprio Superman passou por isso por quase todo o run dele, que foi um dos pontos mais criticados do porquê que o Superman de 952 não funcionou. E agora você acaba tendo uma retomada desse antigo sentimento. Mas no Flash, apesar desses questionamentos, ele acaba tendo essa motivação do herói original. Né? A todo tempo, o Flash ele só se preocupa em fazer o certo. Em fazer o bem, ao ponto dele chegar à conclusão de que talvez seja melhor ele desistir do Barry Allen, sabe? Melhor a gente fingir que o Barry Allen não existe pra eu conseguir fazer o que eu quero fazer como Flash, porque eu não quero machucar as pessoas, porque eu não quero colocar outras pessoas em risco, quase como uma conclusão da época, que é muito antigo, mas dessa própria questão do Batman e do Bruce, né? Quem é o real, quem é o criado, quem é a verdadeira personalidade, né? No caso do Batman é um pouco mais complexo, mas o Batman mesmo, ele não se envolve, apesar dele pegar os órfãos pra cair na porta dele por aí. Uh-huh. Olha, ele, um Robin. Olha, o Robin, eu vou pegar pra ver, você disse órfão, né? Mas ele tem essa questão de a meta dele é o combate ao crime, né? É a missão dele. Então ele abre mão da personalidade, de viver, e muitas vezes como ele de ter um relacionamento, de se casar, pra ser o Batman. E aqui você tem um Barry que mais ou menos começa a seguir essa linha por ver que ele não consegue abraçar o mundo inteiro e que as pessoas ao redor dele acabam sofrendo e se machucando e quando ele tenta resolver essas coisas ele causa mais problemas, né? Então é um questionamento e você vai colocando o herói à prova, você vai questionando e colocando dificuldades na vida do herói. Uma coisa legal também aí, principalmente o primeiro arco aí de história, né? O primeiro arco de história, que nem o Vinícius comentou rapidinho lá na sinopse, né? Ele tá basicamente aí confrontando um amigo de infância, né, que ele, eles meio que descobrem que esse brother aí do Flash tinha toda uma carreira lá militar, meio que militar aí, forças especiais, né, e depois ele conseguiu meio que um poder de regeneração e tal, que acabou que no final de tudo, tipo, a regeneração dele era tão forte que, acho que aí é meio bazingueiro, assim, mas é, tipo, membros cortados do cara lá, tipo, se juntaram e começaram a formar clones, assim, tipo, uma parada que eu acho que já rolou até em Deadpool, é, assim, um bagulho bem, tipo, bem sinistrinho, é tipo estrela, assim. É, estrela do mar, assim, tipo, se ele perde uma mão, um dedo, crer, nasce isso. Um cara, entendeu? E aí, o que rola? É, no meio dessa primeira história, ele meio como Flash e Barry Allen tá tentando ajudar um amigo dele, né? Aí ele se envolve, depois ele percebe que tem toda uma organização aí atrás do brother dele lá, do Manuel Lago, né? E aí ele entende, né, que na verdade os clones lá, os caras do... Eles, na verdade, eles estão morrendo muito rápido. E o que eles estão querendo, na verdade, é um usar o sangue lá do original, né, do Manuel Lago, como acho que fonte pra... É, eles querem viver normal, eles querem... Isso. Eles falam que é uma falha, seria uma falha genética que eles teriam que arrumar pra que eles pudessem viver a sua totalidade, né? E aí, pra isso, eles precisam do próprio Manuel Lago e do Dr. Elias, que aparentemente é o único cara que sabe dessas paradas de heróis, vilões e... Eu acho legal, assim, acho que esse primeiro arco, essas primeiras seis, acho que edições, assim, são legais, representam Flash, mostram o mundo, acho que principalmente a diagramação aí, que nem a gente comentou, funciona de maneira muito bem, mas ainda não era um arco marcante, assim, eu não achei, assim, uma história tão necessária, assim, eu acho que às vezes até um pouco bola fora, né, porque, pô, o negócio acontecia de mês a mês, né, você demora 6 meses pra começar a engrenar uma história... Talvez legal, eu não sei, eu não curti muito assim, esse comecinho. Eu acho que essas primeiras seis edições, elas são pra colocar esses problemas e questionamentos e trabalhar com os próprios poderes do Flash, entendeu? É ele conhecendo os poderes, ele tendo que enfrentar muitos inimigos, ele tendo que enfrentar múltiplas frentes, então ele tem que salvar lá o avião que começa a cair por causa do blackout... Ele tem que salvar a Iris, que tá presa lá em Iron Heights. Isso, é verdade. E eu acho também que também eles tentaram dar uma pegada de história de investigação criminal também, né? Uma investigação, né? Sim. O Flash tá explorando o passado do amigo e tudo, indo atrás das informações. Eu acho que tem muito a ver com... Pô, tá voltando o Barry Allen. O que que Barry Allen é? Ele é um policial, né? Então vamos colocar ele numa história que ele use isso, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem essa... Eu acho que aí o ponto deles, a gente hoje olhando a longo prazo, a gente consegue entender, né? Porque o final desse primeiro arco, fecha aí na edição 5, né? Ou 6, agora não lembro, acho que é 5. Você tem lá o Dr. Elias virando pra ele e falou assim, cara, você usar a força de aceleração tá mexendo com o tecido do tempo. Então cada vez que você extrapola um certo nível, você caga a linha temporal pro passado, sabe? Você começa a desfazer o tempo, né? E aí você coloca em perspectiva o quão poderoso e o quão e quais as consequências dele efetivamente usar da força de aceleração dessa forma. E isso vai sendo levado pra frente, criando um mega arco. Daí depois, como a gente já falou aqui, isso vai envolver ele adentrar a força de aceleração, vai depois ligar ele com a Gorilla City, né? E aí um outro o Rhodes que não gosta de macaco. Você tem todo um outro. Uma outra questão que eu achei bem interessante, que é ele ligar a origem de Gorilla City, do Gorilla Grodd, à força de aceleração, né? Então você tem lendas e você tem toda a formação da cidade envolvendo o raio, envolvendo o mensageiro. Então tudo tá interligado, né? Porque a força de aceleração, ela sempre foi. Não sempre, né? Mas ela, acho que é uma das versões mais interessantes, é que ela realmente liga tudo que envolve os velocistas, né? Ela é quase a força do universo de Star Wars, ela liga todas as coisas. Então tudo que envolve o universo do Flash sempre vai estar conectado de alguma forma pela força de aceleração. Isso desde o Flashpoint até o Rebirth, né? A força de aceleração é um elemento constante lá atrás e é um elemento constante hoje. Ah, é uma ferramenta do roteiro? É uma ferramenta do roteiro. Mas que ela ela é presente, ela é importante desde que o Wade trabalhou com o Flash lá atrás até hoje. Não, e eu acho que também teve uma... Vocês entendem mais de Flash do que eu, mais de DC, mas eu acho que também houve uma ressignificação do que é a força de aceleração aqui nos 952. Uhum. Porque agora a força de aceleração é algo que foi criado quando o Barry Allen recebeu os poderes. E não exatamente algo que escolhe quem vai ser o Flash e vai, enfim, criando velocistas, né? Antes a força de aceleração é tipo o oceano da Moana lá, que o oceano escolhe as pessoas e não sei o quê. Agora tipo... Exatamente. Agora é mais um conceito mesmo, é verdade, Vinícius. E uma coisa legal, assim, né, acho que fecha essas primeiras 5 edições aí, o plot do Manuel Lago, e aí acho que da 6 até mais ou menos a 12, né, e mais a anual, né, que é a continuação dessa história, então, a gente tem um segundo momento aí, já a segunda edição aí, até do encadernado aqui nacional, né, que continua esse run do Flash, ainda é o Bucelato e o Manapool, e aí tem a parte, assim, que eu começo a mais gostar, que é principalmente porque... tem relação à galeria de vilões do Flash, né? Que acho que se não é a coisa mais maneira, assim, que eu curto até, né? De toda essa ambientação do Flash e tal. Eu sempre gostava de ver a galeria, assim, não... porque os caras eram meio buchas, assim, mas eles tinham, tipo, uma dinâmica, tal, era um grupo de vilões maneiros, tal. Os caras roubam banco, tipo, meio viajadão. Mas aí, qual que é a parada? Eles estão reintroduzindo a galeria de vilões, todos estão repaginados por causa dos 952. Nós comentamos um pouco antes, né, que... tá meio assim, corrido, né? A gente vê o Capitão Frio Mortal Kombat lá, né? Sem muita explicação. Depois tem outros vilões, né? O próprio Onda Térmica, né? O Heatwave, o Mago do Tempo lá. Todos eles estão com os poderes embutidos. E depois, eu não lembro se é nessas próprias edições numeradas ou se foi no anual, que eles explicam que a galeria, depois de tanto tomar sova. É na anual. É na anual. Explica. É na anual, é. O Frio, ele toma uma iniciativa. Isso. De falar, ó, galera, a gente tá sempre apanhando aqui e não tá dando, o Flash é muito superior, né? A gente não tem chance aqui só com as nossas armas, que eram coisas, então a gente precisa virar balança. Aí aparece um maluco, um cientista, sei lá da onde, velho, que oferece tipo tipo uma máquina de mistura, assim, de genes, né? Então os caras colocariam as armas deles, a arma sintetizaria isso e juntaria... Então, ele é o Dr. Elias. É o Elias que faz isso? É o Elias. Ele é especialista em genética. Ah, olha o senhor Elias. Esse doutor Elias também, cara, te contar. Depois eu falo. Aí... junto o poder dos caras, né? Então todos eles meio que ficam mais fortes, né? O poder fica dentro deles, né? Por isso que o Capitão Frio agora ele consegue eles gerar... Eles viram meta-humanos, né? Isso, exatamente. Então o Capitão Frio agora ele consegue congelar todo mundo, fazer o ponto lá de congelamento com o próprio poder do corpo, né? Só que tem algumas consequências isso também, né? E é até uma parte do peso que a galeria leva, principalmente nesses 952 aí. Acontece, esse não sei o que lá molecular, ele tipo, é uma ideia boa, mas, tipo, a execução disso estraga todo mundo praticamente da galeria. Então, o Capitão Frio, tipo, ele começa a... ele se prejudica, eu falo, ele sente muito frio, né, é um negócio meio burro, mas ele reclama, né, que ele tá sempre no zero absoluto, ele não conseguia mais tomar cerveja, porque a cerveja congelava e não sei o quê. Só que os outros parceiros dele se ferraram mais ainda, o Onda Térmica ficou com o corpo totalmente queimado, né, então ele tá bem, assim, com a aparência, assim... De queimadura mesmo, né? O corpo todo, né? E ele tá muito mais explosivo, né? Até da personalidade que ele já tinha, né? O Onda Térmica, ele era conhecido, né? Como ser um piromaníaco e tal, né? O Mago do Tempo consegue, né? Os poderes, né? Ele potencializa o poder lá de controle do tempo, mas ele fica mega... Tipo, as emoções dele variam com o tempo que ele tá manipulando. Então, tipo, ele fica, tipo, mega triste, né? Porque ele não tem estabilidade emocional, né? É uma parada que pesa muito nele. Mas a galera que mais se ferra nisso é o... no começo é o... Como que é o nome? O mestre dos espelhos, né? O mestre dos espelhos. Que ele fica preso, na verdade, no mundo dos espelhos e, tipo, não consegue... Ele consegue usar o poder dele, mas ele não consegue sair do mundo dos espelhos. Então, pô, já é um puta fardo. E isso, tipo, gera muito desgaste na galeria. E o principal mesmo é a irmã do Capitão Frio, que nem era da galeria, né? Tipo, só tava lá por tipo, convivência mesmo. E a explosão lá do bagulho molecular lá acaba deixando ela em coma e tal, e aí depois tem todo um outro plot aí de ela tentando voltar, né, e aí ela se transformando na patinadora dourada, né, que é aqui no, nos 952 ela tem um pouquinho de variação de poderes, assim. Ela tem uma ligaçãozinha com força e tal. Mas, assim, eu gosto bastante dessa reintrodução da galeria. Eu acho que funcionou. A primeiro momento, assim, eu estranhei. Acho que principalmente o Capitão Frio, assim, que era o que eu tava mais acostumado a ver direto com esses poderes, né? Até com o visual. Muda muito, né? Porque a gente tá sempre acostumado com o Capitão Frio e capuz, óculos de ciclope azul e uma arminha, né? Então você tem que... E aquela arminha. Meio que acostumar. Mas acho que funcionou legal, assim. Eu não achei isso tão, acho que, escancarado, assim. Até maneiro o Flash brigando com ele lá. Tem uma hora que o Capitão Frio, ele, acho que numa das edições, ele tá indo atrás do Flash mega bravo, né? Porque uma das consequências do arco anterior lá é um pulso eletromagnético que, tipo, destroça a Central City, assim. Ela fica totalmente sem energia, né? E a irmã dele dependia dos aparelhos e tal. Então ele tá falando, minha irmã vai morrer por sua causa e tal. E ele nunca matava, sempre se preocupava com civis. E aí nessa luta ele vai com tudo no Flash. O Flash até estranha, né? Aí tem até um momento bazinga que o Flash fala, não, você tá congelando aqui tudo que tá perto, mas eu ainda sou mais rápido, não adianta, tá? Assim, eles vão brigando, assim, tá? Mas acho que é uma introdução bem legal, assim, não, são elementos bem importantes pra quem quer conhecer o mundo do Flash. Acho que a galeria é muito maneira por isso. Depois a gente tem um outro arco com a galeria que eu gosto bastante. Na verdade, acho que tem vários... a galeria é tão aí pra isso, na verdade, né? Mas tem vários momentos maneiros, assim, acho que na própria, acho que... E uma coisa importante depois pra comentar, acho que nessa própria luta do Flash com o Frio, ele tá meio que tentando lidar com algumas explosões lá da força de aceleração. Ele não sabe ainda, o Dr. Elias acha que é o uso dos poderes do Flash, mas depois a gente vê que é uma outra parada, assim. Mas no meio disso tudo aí gera um rompimento, assim. Algumas pessoas são levadas pra força da aceleração, tem todo um subplot, assim. E um ponto interessante sobre essa encarnação, tanto do Sr. Frio quanto da galeria, é que esses caras, eles não são exatamente vilões, né? Porque olha o Sr. Frio, que engraçado, porque ele, isso na revista da Liga, né? Ele entra na Liga da Justiça, ele salva o mundo. Sim, ele, sim. Ele não é aquele vilãozinho que tu espera, sabe? Isso é bacana. É um fumalzão. Até aquele diálogo que o Cabeça tava falando pode refletir nos caras também, né? Porque a galeria, né, principalmente nesse arco do Flash, ela age muito, né? Na verdade, como salvadora da prata, assim. Tem diversos momentos que ela acaba se invertendo. E é maneiro, né? Porque era pra ser, sei lá, vilões de banco e tal, e aí os caras estão... Tem toda essa moralidade que alguns outros vilões não têm, né? Não, eles só querem... Funciona legal, eles se preocupam com a cidade, né? Exato, eles querem viver o sonho americano. Né? Até tem uma entrevista com o Brian Bucelato que ele diz... Olha só, até tem uma entrevista com o Brian Bucelato que ele diz, ó... Eles sabem que eles estão quebrando a lei, né? Mas eles não veem a si mesmos como caras ruins, né? Na verdade, eles estão tentando trabalhar para viver o sonho americano. Só que aconteceu que, para fazer isso, eles têm que estar do lado errado da lei. Olha que maneira. Vê que trino é o conceito. Tanto que, assim, quando a patinadora, ela surge com aquele plano maluco dela, os caras, sério, você tá meio pesado, sabe? Você tá indo meio longe, sabe? Ela para de roubar o trem, né? Não sei o quê. Aí eles, vou, calma aí, não sei o quê. Cara, isso eu estranhei muito quando eu li. Porque eu olhei, cara, que bando de bosta. Como assim, né? Maneiro. E aí, assim, em contrapartida à galeria que a gente comentou aqui, o Cabeça, o Vinícius, né? Tem um outro ponto aqui da história, né? Que ainda tá no comecinho desse novo arco aí. Que é a representação do Gorila Grodd e o conceito aí da cidade gorila e tal. O que acontece? Isso até estende um pouquinho esse segundo encadernado. A gente vê o Flash caindo na cidade gorila, acho que no comecinho ali, ele conhece o Grodd, o Manapu e o Bucelato explicam, né, o conceito aí da cidade gorila pra gente. E é bem pesado, assim, até destoa bastante, porque o Gorila Grodd, tipo, ele mata o pai dele, come o cérebro dele e tem toda uma filosofia. O gorila é bem agressivo, assim, o Grodd é cheio de ódio. E aí eles fazem esse relacionamento que o Cabeça comentou aí da cidade gorila com a força da aceleração. O próprio Barry tenta entender um pouquinho mais como que funciona toda essa dinâmica, né? Quem é ele no meio de tudo isso, né? Eles prendem até o Flash, né? E aí alguns gorilas anciões falam que ele é o portador lá da luz, que eles chamam, que na verdade é a força da velocidade, né? Então tem todo um plotzão assim, é legal, tá meio dentro, assim, da cidade gorila, mas acho que esse lance de deixar a força da aceleração junto com a cidade gorila, acho que gera um pouco de estranheza, assim. Principalmente porque mais pra frente a gente vai ter o Grodd correndo em super velocidade. Isso é uma bosta, velho. Eu realmente não gostei. Foi mal, assim, eu até destruí um pouco, mas, porra. É, não tem como acertar 100%, né? Saca, ficou muito fora da curva, assim. Eu acho que o Gurod tinha que realmente estar muito mais ligado ao poder mental, né? Essa parada que ele talvez eu tinha. Acho que Mas também é difícil, né? A questão aqui, eu acho que, assim, eles precisavam de alguma justificativa pra explicar mais da força de aceleração. Só que quem entende da força de aceleração, né? Assim, nessa época, quem entenderia da força de aceleração ao ponto de justificar? E aí eu acho que a ideia de você trazer anciões, do povo gorila, sabe, tipo, é uma forma de você trazer esse conceito. Mas eu entendo que o Rod falou de você misturar, às vezes, né, assim, o poder e a parte do Gorila Grodd como vilão com os velocistas e força de aceleração, né? Essa, então, é perdas e ganhos, né? Você ganha por um lado pra ter uma explicação melhor, essa questão do portador da luz, né? De ele ser o cara que extrai da força de aceleração e impede ela de acabar com os mundos e tal. Mas, ao mesmo ponto, você acaba ligando o Gorila Grodd com uma coisa que não necessariamente era o original do personagem. Isso. Ou ele precisaria pra funcionar, assim, até como conceito mesmo. Acho que podia estar bem separado e ele trabalhar outras coisas lá da cidade gorila, né? A própria, sei lá, né, o gorila... Tem isso, né, o gorila agora se considera superior, né, aos humanos e tal, mas aí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Aí acho que já dá pra encerrar legal essa primeira parte aí, antes de falar das consequências. Vai ter guerra de gorila, vai ter mais galeria, vai começar a ter flash reverso, né, mas acho que vamos frear aqui um pouco antes de chegar nessa parte. Então, galera, esse é mais ou menos, assim, a primeira parte aí dessa execução aí do Flash, né? Então teve gorila, teve galeria aí de vilões, Sub-Zero, teve o Flash correndo pra caralho. Mas de maneira, assim, que é um início muito legal e tem muita mais coisa, assim, pra acontecer. A gente vai comentar, assim, logo mais. Mas, no geral, assim, a tonalidade é muito maneira. Acho que o show do Manapu e Bucelata a gente já comentou bastante, vale muito. E acho que pra quem ficou na curiosidade, não, acho que vale a pena. A gente maneirou, assim, bastante aqui nos spoilers, principalmente nessa primeira parte, pra não comprometer a experiência de ninguém, mas e aí vale muito sim continuar. A gente vai seguir aqui com o podcast agora num novo bloco, vai falar um pouco mais dos outros acontecimentos, vai refletir o que foi legal, o que não foi e tal, mas vai ser um pouco mais rápido e até um pouco mais vir pra discussão acontecer. Acho que o próprio Vinícius não vai participar, ele vai segurar um pouquinho a informação, então a gente já agradece aí o Vinícius a mais uma participação aqui, né? Lamento, mas, gente, lamento. O Vinícius será sugado para a força de aceleração. O Vinícius será sugado para a força de aceleração. Só nas outras edições pra gente achar ele. Não, mas maneiro. No geral, o que você achou, Vinícius? Tranquilo? Flash, acho que vale muito, né? Não, cara, eu acho que ele, como vocês falaram, ele tem um clima bem leve. Então quem for ler já tem que ir com uma expectativa de ler algo assim mais super-heróico mesmo. Todo um clima mais nostálgico. Ele representa conceitos do Flash pra quem quer conhecer o personagem de um jeito muito fácil, sabe? Agora eu entendo mais do Flash do que eu entendi anteriormente. Cara, só... É que, assim, eu acho meio bobinho. Talvez quando eu comecei a ler, eu não tava com aquela ideia na cabeça de, cara, vou ler algo com uma pegada mais leve. Porque, sei lá, como o Cabeça falou, na época tinha o Superman dos anos 52, que era mais pesado, assim, mais... Menos o super-herói bobinho, sabe? Ao mesmo tempo, tu tinha o Batman do Snyder dando show, né? Pô. Um pedalaço na cara de bandido, sabe? Tu tinha... Enfim, tu tinha todo um universo DC indo pra esse lado, mas... não sei uma palavra pra especificar, mas não era um lado tão, assim, nostálgico, né? Era diferente. Tanto é que o pessoal comentou que isso foi um ponto negativo, né? Essa mudança de tom dos personagens. E aí quando eu peguei o Flash, eu fiquei com... Ah, não, mas não é o que eu esperava, sabe? Eu queria um Flash também maneiríssimo, sabe? O Flash mais evil, sei lá. Mas aí é falha minha, né, cara? Não é falha do... O Manapu e o Bucelato estão de parabéns que eles fizeram, né, cara? Eles têm um tom, conseguiram colocar um tom nostálgico de uma forma natural com desenhos que, nossa, são impressionantes, né? Eles conseguem reproduzir o que o Flash seria no mundo real... em página de quadrinhos, sabe? É muito bom. Maneiraça. E antes aí da despedida formal, né, Vinícius? Vale sempre aqui o seu espaço, a gente agradece novamente aí, conversar aí com um amigo aí de quadrinhos sempre é bem maneiro, né? Dar risada aqui, refletir, né? Falar bobeira, eu gosto muito, muito disso, mas e pra quem não te conhece ainda, né? Acho que vale sempre a gente aqui deixar aberto aqui pra você fazer essa divulgação aí, tá à vontade, mano. Se você quer ver um canal sobre quadrinhos, ou seja, você se sente solitário e tá afim de ver alguém falando sobre HQs que, enfim, não tem um amigo muito próximo e quer outras pessoas interagindo, tem ali o Dois Quadrinhos. Sim, você digita no Google Dois Quadrinhos, acho que de qualquer jeito, é só digitar tudo junto, que você vai encontrar eu lá falando sobre HQs. O último vídeo foi sobre o Quarteto Fantástico no cinema, tem o anterior que é o Infinito da Marvel, tem pickups com os lançamentos do último mês. Então a ideia é manter quem tá afim de ler quadrinhos atualizado com o que tem nas bancas e nas livrarias, e é isso, se tem alguma opinião. Eu amo vocês, gente. Ah. Eu amo vocês. Amo Cabeça, amo Rods, o Seiji não tá aí, eu amo todos vocês. Ah. Tá? Nós também te amamos. O amor supera tudo, é isso aí, galera. Esse é o plot do Rebirth, o amor, a volta do amor. É o Flash e a volta do amor. É, o Oli volta sim, exatamente. O amor, olha aí a ligação. No último minuto, hein, meninos, é até a na referência. De aceleração, fazendo com que tudo se entrelace, olha. Belos. É, maneiro. Falou, meus Mas filhos. É isso aí, galera. Então, ao toque aí do trovão da força da aceleração, a gente se despede do Vinícius e pula pro próximo bloco. Falou! Tchau, tchau. Falou. Falou! If you can. Estamos aqui, galera, não tão rápido quanto o Flash, mas também veloz, pra falar um pouquinho aí da continuação, né, de tudo que tá acontecendo. Agora vai ser um lance mais spoiler-free, assim, a minha ideia aqui é passar um pouco de resumo, o que aconteceu em cada mini-arco, né, o bom de mensais é que geralmente ela se resume em 6 edições de matemática, né, ou às vezes estende pra 12 e tal, mas é bem legal, assim, pra gente ter um geral, assim. Acho que a consequência direta aí do que tava acontecendo, né, a galeria de vilões está formada, o Flash já teve encontro com o Grodd e, bum, guerra com gorilas. O Grodd, caraca, do nada, naves da cidade gorila. E o Flash tá acabando de brigar com a galeria, porque a galeria tava executando um crime lá e tal, e o Flash tava, tipo, resolvendo, tinha acabado de conseguir, tipo, brigar com todo mundo, a patinadora se revelou e tal, mas aí os gorilas chegaram e o maneiro dessa guerra do gorila, assim, é bem bazingueira, assim, os gorilas prendem o cidadão, prendeu a galera e tal, começou a manipular eles lá pra fazer uma parada mental lá, tudo meio que subjuga até os próprios gorilas na cidade dele pra fazer esse plano de tomada, sim, né, porque o Grodd é mega raivoso, impositivo, né, ele consegue de alguma forma aí ter acesso lá à parte da força da aceleração, né, então ele tá começando a fretar com esse conceito, né, coisa que eu não gostei muito disso, mas aí o inesperado aconteceu, como a galeria de vilões estava em Central City e a invasão acontece bem logo quando eles acabam de brigar com o Flash, a galeria meio que se coloca na situação de proteger a cidade, porque, porra, é a cidade deles também, né, eles queriam roubar bancos, sim, né, não querem que a cidade fique toda zoada e tal, né, que ela cabe, né. Então, assim, é o que eu brinco, eu não expliquei lá atrás, mas acho que a gente tem, assim, tem horas, assim, principalmente quando eu tô lendo um comics, assim, bem heróico e tal, tem aquele momento que eu gosto de brincar, que é o momento bazinga, assim, é realmente um negócio que a gente só tem em gibi, assim, o pessoal brinca lá do Massa Véia, né, não sei o quê, porque é a galeria, né, tipo, os vilões do Flash, né, pô, agora defendendo a cidade contra a invasão de gorilas, e os gorilas estão mega bravos, e acontece várias coisas, tem uma interação até, eles usam um plot lá pra introduzir lá, o irmão da Iris West aí desse universo, que é um vilãozinho e tal, ele sai da cadeia, se mete lá no rolo com os gorilas lá, e tem um acontecimento que vai dar o plot pra eles criarem um Flash Reverso das próximas edições, mas aí tudo se desenrolar assim, é maneiro assim pra você ver a galeria brigando com gorilas e tal, não tem muito o que comentar, assim, acho que é mais a experiência da leitura aí, se divertirem aí, porque... briga com macaco, né. É aquela história lá de tudo com macaco funciona. O Grodd é muito agressivo, velho, nessa parte. Aí depois, pulando assim, falando bem rápido assim, a gente tem a resolução aí de todo esse plot da cidade gorila, vai indo mais ou menos até edição 16, 17. Depois pra cima a gente começa a ter um novo arco, que é o quê? É a introdução do novo Flash Reverso. A gente passa o conceito, né? A gente já conhecia o conceito de Flash Reverso, mas eles estão reintroduzindo isso na história. Então, o velocista lá tá matando algumas outras pessoas que tiveram acesso lá à força de aceleração por um outro acontecimento lá na história. O Flash tá pesquisando tal e boom, né? O irmão da Iris West, na verdade, que é isso, né? E o tipo, e ele realmente tava matando e tal. Acho que o único destaque assim que acontece, nessa continuidade aí, a Iris e o irmão, eles foram muito mal criados pelo pai, né? O pai batia muito neles e tal, né? Problema com bebida, a mãe deles tinha morrido no parto, né? O Daniel West lá era mais novo, né? Que a Iris, então o pai culpava meio que ele e tal. E o trauma dele é assim, porra, eu tenho que resolver isso, tipo, sei lá, matando meu pai. Porque ele já era velocista e tal. E aí no meio da luta lá, ele consegue subjugar o Flash e tal. E aí no meio de todo esse bagulho, ah não, vou matar meu pai, porque, plá, não sei o quê. E aí, tipo, o Flash meio que tem um diálogozinho assim de herói, olha aí você tá traumatizando você da sua infância muito mais que seu pai já traumatizou, não sei o quê. Aí, tipo, tem uma resolução assim, amizade, um amor vence aí, que nem o Vinícius falou, mas assim, é legal, mas eu acho que é bem desnecessário, assim, esse Flash Reverso. Acho que não marcou tanto, assim. É mais o conceito, né? De ter um outro velocista. Ele é uma. De novo, a gente tava num momento onde tava se experimentando. E aí, claro que quando você trabalha com Flash, você tem que trazer de volta os vilões velocistas. Exato, né? E no caso, o nome Flash Reverso. Ele é um nome forte, você sempre teve aí o Zoom e depois o Flash Reverso, que era, né, que enfrentava o Wally, você tinha os dois Flashes. E aí, como eles, de certa forma, queriam... Tudo era a ideia de você recriar, né, até ressignificar. Eles criaram esse Flash Reverso, que seria uma nova visão do vilão velocista, mas que não tinha nem... próximo, assim, do peso que tinha, que você tinha, por exemplo, quando você deu o Flashpoint, o Zoom, né? Isso. O Professor Zoom. Ou o próprio Flash Reverso lá do Wally. Então é bem diferente mesmo, assim, mas acho que funciona assim pra introduzir, de novo, né? O Manapu, o Celato, então todos os efeitos, o Flash Reverso, ele meio que solta, tipo, umas partes, assim, da roupa dele, né? Com o projeto e tal. Então, assim, visualmente é muito bonito, assim, é bem maneiro. Mas acho que, assim, não foi algo assim tão fora da curva. Assim, legal, acho que fizeram um bom trabalho. Acho que de Dimensão Rosa essa saga também tem um momento que como os 952 está num universo mais novo, né? O Flash tá lá, todo aquele rolo lá de entender quem que é o velocista que tá matando as pessoas, ele vai atrás do Kid Flash, que como nessa nova continuidade ele não tinha conhecimento muito, né? Aí o Kid Flash é mega babaquinho, assim, e tal. Dá uma horror. É legal porque eles correm pela cidade, tem tipo uns diálogos, assim, tem uma hora que eu fico de Flash pra distrair o Flash, eles vão pro Louvre. Aí o Kid Flash começa a, tipo, tirar, tipo, jogar umas obras de arte assim no chão, o Flash tem que, tipo, segurar, ele fala, pô, esse moleque aí não tem respeito pela arte. Assim, as vazinheiras de sempre, né? Não tem nada muito, assim, fora da curva. E aí, como a gente comentou, né, a edição anual, acho que número 1 ou 2, é sobre a briga lá com a cidade gorila, né? E aí vai continuando, depois na outra anual a gente conhece um pouquinho mais da... Perdão, a primeira anual é a guerra com a cidade gorila. A segunda anual é bem fora da curva. A segunda anual é um pouquinho mais fora da curva, mais contida, que é o primeiro encontro do Barry Allen como Flash e o Hal Jordan como Lanterna Verde, assim. E aí tem umas consequências, depois eles têm que resolver uma situação desse primeiro encontro. É divertido também estar os dois lá ainda na arte, então acho que vale muito a pena. E depois nós temos as interações com aquele ano lá do Forever Evil, né, o Mal Eterno. Então tem as edições dos vilões, né, uma do Grodd, uma do Flash Reverso e uma da galeria de vilões. E aí tem toda essa dinâmica aí com Forever Evil, o que tá acontecendo. E daí tem um spin-off aí da própria revista do Flash, que é o spin-off da galeria de vilões interagindo com Forever Evil, né? Então, o que tá acontecendo? Forever Evil a gente não vai entrar aqui tanto em detalhe, né? Mas basicamente, assim, uma versão alternativa da Liga da Justiça de uma terra de vilões. Eles vão, invadem, eles derrotam a Liga da Justiça, né? Dá a entender até que a Liga da Justiça tá morta, né? Pra todos os vilões. E eles começam a tocar o caos na Terra, porque, tipo, os heróis não conseguem. A Liga da Justiça caiu e os heróis menores não tem nem chance, né? Perto desses caras que são mega poderosos. E aí eles ainda reúnem todos os vilões, fazem meio que um trato, assim, pra um pacto pra destruição das cidades e dominação. E aí, dentro dessas coisas, eles escolhem destruir Central City, né? Pra deixar como aviso. Só que a galeria de vilões tá no meio lá da apresentação lá do Sindicato do Crime e, tipo, meio que entre eles discordam. Falam, pô, não pode, né? Pô, é a nossa cidade também, né? E aí, no meio do rolo, eles vão contra o Sindicato do Crime, e aí eles começam a brigar com outros vilões, tentam defender a cidade, né? Mais uma dualidade aí da galeria, né? A galeria faz mais. Ela tem mais momentos aí, tipo, tentando ajudar a Central City do que roubando bancos aí nesse. Tanto que o próprio Capitão Frio, no final desse arco, ele é importante junto com o Lex Luthor, né? Pra resolução desse arco que seria o Forever Evil. Sim. Eles criam uma equipe assim só com os vilões mais importantes da DC que são contra. E o Batman? Sou contra esse regime do sindicato. É, o Batman, né? Porque o Batman tá em tudo. Mas é maneiro, né? O Capitão Frio faz parte dessa equipe. E aí, em paralelo, eles se separam da galeria. E aí, a outra parte da galeria tá meio que em Gotham City, tentando. Fugindo, né? Porque o sindicato bota eles a cabeça deles a prêmio lá. E fugindo e tentando resolver a situação. E em paralelo, ainda o Grodd invade Central City e destroça mais ainda a cidade. Tipo, cara, é bem pesado, assim. Essa questão de história vale, assim, pra quem quer continuar lendo. E é bem agradável. Depois tem acho que uma edição que faz um crossover com o ano zero do Batman, né? Foi um arco lá contido nessa edição. Acho que é bem legal, é mais o Barry Allen assim, investigativo, não tem nada a ver com ele Flash. Acho que vale a leitura. E aí a gente tem assim um prejuízo bem grande que a gente perde o Manapool, né? Ele vai pra revista do Batman, né? E fica só o Bucelato depois. Isso. Até mais ou menos a edição 29. E aí nesse meio tempo que tem tipo um meio com plotzinho assim com o Fantasma Central City, o Deadman e tal, é bem assim, normal, nada muito diferente. E aí sim aí entram outras pessoas, né, na parte criativa, né? Principalmente acho que o que mais marcou aí é o Van Jensen, né, que faz o roteiro, tem uma ajuda, acho que é Robert Wittich, né, cabeça. E a arte fica pra um cara... Que ele tava fazendo também a revista do Lanterna Verde. É, que aí tem uns pontos contras aí, né? E... Também a gente não vai trocar tanta ideia assim. E de arte fica o Brett Booth, que ele participou de Titãs e tal. Eu, pessoalmente, também não gosto muito da arte dele, assim. E Asa Noturna. E o cara parece... não é meu favorito, assim. Ele não tem tanto acabamento. Ainda depois de perder lá o Bucelato e o Manapool, fica bem assim, diferente. Puta, é muito longe um da outra. É a transição, sabe? Sem dó, assim. Mas aí, o que a gente tem de plot aí, meio de sinopse aí, pra quem quer? Pois é, a gente tem um arco assim, até que bem grande aí, de um Flash do futuro, é o Flash Azul até, numa época tinha até um mistério aí, quem que é o Velocista Azul, e voltando pro passado meio que pra corrigir coisas que iriam acontecer no futuro, tentando prevenir mortes e tal. Só que como esse é um Flash do futuro, ele tá mega mais extremista, né, porque ele viu pessoas importantes dele morrer e tal. Então, tem até uma questão legal, assim, de narrativa, porque tipo, geralmente as edições passam são, tipo, parte no futuro, o Flash, esse Flash aí, o Barry Allen mesmo, tentando resolver essas situações, impedir mortes e punindo alguns vilões da galeria. Então você vê ele brigando com o Mestre dos Espelhos, o Trickster no futuro, o Trapaceiro do Futuro, o próprio Flash Reverso. Ele vai lá com o Capitão Frio, que tá, tipo, meio que em coma, assim, em leito de morte quase lá, começa a refletir, né, de tudo que aconteceu tal. E depois aqui no passado, acontecendo, tipo, um trama assim, mais sossegado com o Barry Allen, mas depois ele começa a voltar esse Flash Azul volta pro passado, conflita o Barry Allen lá, começa a toda uma situação. E aí, tipo, tem outra bazingueira, assim, que é o Flash, os dois Flash brigando, assim, eles ficam de frente, um correndo em direção do outro, aí o Flash vermelho fica com a, fica meio com um detalhe vermelho, assim, o rastro vermelho, né, o azulzão, assim, é bem bazinga mesmo também, tipo, você fala, caramba. E aí, tipo, eu não vou contar muito, assim, mas isso envolve também a participação do, de um sobrinho da, da Iris West aí, o Wally West 1, porque depois vai ter o 2, né, é, entrando e se descobrindo, a gente descobre que no futuro esse Wally West 1 aí ele vai virar velocista também, né, ganha acesso à Força da Seleção, assim, é uma edição bem, bem tranquilinha, assim, é um arco, assim, curioso, assim, é uma história contida, acho que ele usa conceitos legais, acho que o destaque mesmo, assim, é meio que o Flash extremista, matando mesmo, ele, tipo, mata o Grodd, mata uma porrada de gente lá no, no futuro alternativo dele, faz até piada, assim, tipo, ele bota uma bomba na orelha do Grodd e fala, ah, você pode ser super rápido, não sei o quê, mas você sempre vai ter mão de gorila. Aí a mão é gorda e não consegue tirar a bomba. Falei, não consegue tirar a bomba. Mas tá bom, não tem... Aí depois tem um meio que um pequeno arco, assim, que o Flash, tipo, nessa briga aí com um Flash Azul, ele é meio que transportado por, tipo, uma espécie de terra selvagem lá da Força da Aceleração do Tempo, sei lá. É um bagulho bem viajado, assim, ele conhece um outro cara lá que estuda a Força da Aceleração, não acho muito legal, assim, dá muita ênfase, não. E aí, pra fechar, a gente tem mais duas outras histórias. A primeira é a reintrodução do Flash, do Professor Zoom, né? Ele, aqui na história eles chamam de Zoom. E aí tem uma diferença desse Zoom, e eu até que gosto, viu, cabeça desse novo Zoom. O que rola? É. Esse Zoom, ele não tem o mesmo conceito do anterior. Ele meio que tem, na verdade, o poder de relatividade ao tempo. Então ele meio que para o tempo ao redor dele, e por causa disso que ele é mega rápido, né? Porque ele consegue, tipo, desacelerar o tempo. Zawordo. Isso, é, tipo, pique Gil Branda, é isso aí mesmo. Só que com Gil um pouco... Brando, só que ele não exatamente para, assim, tipo, o tempo vai acontecendo, mas bem mais lento, né? Então, tipo, ele tá conseguindo interagir e tal. E aí, o que que faz? O Zoom, ele meio que cria um esquadrão Zoom, e isso é maneiro, acho que acontece até na anual dele. Isso, era, na verdade, não, tipo, assim. É uma. Não é bem acólito. É tipo uma relação de recrutamento. Ele começa aí em várias eras do tempo mesmo, tipo, sei lá, era Azteca, sei lá, tipo. Eu acho que eu li isso no manual, isso, não é? Acho que no número 4. E aí ele vai na África lá, enquanto eles estão explorando lá as trilhas pra correr diamante, vai recrutando pessoas com poderes especiais e convencendo elas, falando que vai ter uma ameaça muito grande no futuro, que é o Flash. Então os caras não necessariamente, esse time do Zoom, tirando o Zoom, que é mega aproveitador aí, não são maus, né? Então eles estão meio que sendo manipulados e tal. E os caras são muito fortes, assim, tipo, tem uma mina que ela tem o poder de... Ela tem um poder relativo ao envelhecimento, então ela consegue envelhecer ou rejuvenescer as pessoas. E o Zoom usa isso até pra se rejuvenescer, e eles treinam durante anos e tal. É bem viajadão, assim. E ela vai rejuvenescendo eles, né? Pra eles treinando como time. Tem um cara meio que tem função de portal. Tem uma mina que ela, tipo, ela mexe nos átomos, ela fica. Ela consegue deixar as coisas imovíveis. Ela é Maori. E quem mais? Tinha um outro maluco que ele, tipo, tem meio com poder de. Assim, são caras bem fortes, assim, tipo, e mais o Zoom, né, que é, porra, mega OP. E aí, tipo, vai desenrolando, eles atacam o Flash, quase não tem chance, né? E eu achei, assim, curioso, assim, aproveitando pra comentar, porque o Zoom, ele fica tão forte, mas tão forte, que, tipo, você fala, caramba, como que ele vai resolver a situação? Porque, porra, o cara para o tempo... Não tem como resolver. Né? E aí, tipo, além de parar o tempo, ele tá com uma equipe com os caras mega fortes, eles dão um couro no Barry, assim, o Barry consegue, tipo, fugir por muito pouco, e até porque o Zoom deixa, porque ele não quer só matar o Flash, ele quer também, tipo, desmoralizar, porque vai ajudar ele no futuro lá a dominar as cidades lá, tal, né, os caras vão ter menos esperança, tipo, meio que o plot dele não é um ódio ao Barry Allen Flash lá, que nem a gente tinha em outro momento do Zoom, né, no antigo, é um lance mais de ego mesmo, assim, ele tá querendo dominar a cidade, mas a galera se apega aos heróis antigos, né, o Flash como herói de Central City sempre faz o pessoal se revoltar contra o Zoom, não se sentir satisfeito, é um lance mais de dominação, mas aí, cara, tem uma cena muito maneira, assim, um destaque que marcou, assim, só falando de experiência, tá, aproveitando o momento, né? que rola, como o Zoom, ele para o tempo, e aí, tipo, e aí o Zoom tá envolvido, eles explicam, né, que o Zoom tá envolvido também na morte da Nora, né, da Nora Allen, né, e ameaça o pai do Barry Allen pra se culpar, porque senão ele vai voltar e tal. O pai dele, né, o Henry Allen, quando descobre que o Zoom tá voltando, ele até bola um plano lá de fuga da, prisão, envolve uns vilões buchas, assim, é bem divertidinho, assim. Mas aí, o que rola? No meio dessa fuga, o Zoom, ele persegue lá o Henry Allen, tipo, o Henry Allen não percebe que ele tá sendo, tipo, junto. Aí tem uma hora que eles estão meio que, tipo, num galpão, aparece um segurança, e o Zoom, tipo, o pai do Barry tava com uma arma, assim, apontada, ele provavelmente não ia atirar, mas o que acontece? Na verdade, não tava nem com a arma apontada. Aí, o que acontece? O Zoom, com essa parada de parar o tempo, aí é um lance quadro a quadro bem usado, assim, acho que maneiro, assim, esse lance de velocidade. Ele vai, tipo, manipula o move mesmo o Henry Allen, assim, pra pegar a arma, destravar o trinco e atirar. E como isso é, tipo, super velocidade, tipo, você não percebe, tipo, nem ele percebe direito o que aconteceu, né? Aí eu falei, pô, legal, hein, um negócio, tipo, diferente, assim, né, usado. Eu achei, assim, mega destaque. Mas aí, de resto, assim, o Zoom, tipo, eles... não vou contar, assim, muito como desenrola, assim. Mas eles conseguem, tipo, tirar essa equipe que o Zoom, que o Zoom montou de fora. Eles percebem que o Zoom tá manipulando eles e tal, e... depois de uma resolução lá, eles meio que não ficam mais junto ao Zoom. E aí o Flash, tipo, rola tipo um JoJo mesmo, cabeça. Porque o Flash, o Zoom parando o tempo, o Flash... Ele para o tempo mais do que para o tempo. Na verdade, o que rola? O Flash, tipo, o Zoom, ele tem o poder de fazer o tempo, tipo... ficar mais devagar relativo a isso. Aí o Flash, no meio dessa luta, não sei o que, ele descobre que, tipo, com a força lá, se esforçando lá, né, tipo, com a raiva da mãe, não sei o que, ele descobre que, tipo, ele consegue fazer o meio que contrário do Zoom, fazer o tempo andar mais rápido relativamente. Então ele consegue, tipo, finalmente igualar e brigar, e aí é mega massa velho, bazinga, não sei o que. Caraca. Aí eles prendem o Zoom na roupa clássica lá de contenção dele. Assim, é divertido, assim, acho que são umas 6 edições, assim, pra quem tem curiosidade, vale a pena aí pegar essa briga, que a briga foi boa, viu, velho? E ele, então, mas assim, você acha que ele, como professor Zoom, né, assim, ele tem o... claro, ele não é o original, como você falou, até os poderes são diferentes, sim, sim. Né, funciona de uma maneira diferente. Mas assim, pelo menos uma característica do Zoom pra mim sempre foi a coisa assim, ele é assustador, isso, sabe? Mano, ele é aquele cara que você... Eu esqueci de falar, cara, é aterrorizante, na verdade, porque como ele tem essa parada de meio que de parar o tempo, entre aspas, ele tá ali causando terror no Henry Allen, tá ali causando terror no outro policial que sabia também o que tinha acontecido, mas não podia falar... E aí ele começa a manipular a cidade, fazer alguns pequenos crimes, e você percebe que o Bear não tem chance nenhuma, tá ligado? Porque ele é muito forte nesse começo. E isso funciona, viu, cabeça? Funciona muito legal. E aí... Ah, isso é bom, legal. Talvez foi por isso que eu gostei um pouquinho mais do Van Jensen, assim, ó. Porque até aquele arco do Flash Azul, o Bear e Allen bagaceira lá, que sai matando todo mundo, eu não achei tão legal, não, assim, mas a Terra Selvagem e tal. Mas aí, essa parte do Zoom, assim, o cara se redime maneiro, assim. O desenho não ajuda tanto, tá? Mas acho que tem uns quadros muito legais. Falei, essa parada de ele meio que parar o tempo, manipular os caras a fazerem coisas, assim, foi, porra, um argumento de roteiro maneiraço, assim. E aí, de finalização, assim, e também pra não esticar tanto, a gente tem um último mini arco, assim, que é o Flash novamente com a galeria enfrentando meio com um subplot do Charada, na verdade. Eles botam Charada na parada. O que eles fazem lá? Depois de todos os acontecimentos do Zoom, não sei o que, tipo, rola um bagulho meio Dark Knight também, né? Tipo, a sociedade tá querendo, tipo, na verdade, um dos capitões lá tá querendo perseguir o Flash, falando que não é justo, né? Tipo, por diversas situações que aconteceram, até por causa da consequência do Zoom, né? Esse era o capitão que sabia do Henry Allen, não sei o que. E aí ele tá querendo, tipo, meio que prender o Flash, tipo, prender o Flash e tal, botar ele sob acusação, tipo, de algumas situações lá de uso de poder, toda aquela parada que sempre rola com o herói, né? Ah, pode usar, não pode, né? Não sei o que. Aí o que rola? Olha a bazingueira de novo, cabeça. Aí a delegacia de polícia contrata a galeria de vilões, porque eles são especializados em combater o Flash. Então a galeria, na verdade, é do bem e o Flash tá, caraca, tipo, bem. Eu falei, e aí, mano? Aí, tipo, eles estão meio que perseguindo o Flash e tal, e aí tem, tipo, vários diálogos, assim, é bem bazingueira mesmo. Mas aí a consequência, que eles fazem? Eles vão até, tipo, acho que a delegacia, eles contratam, tipo, vários e vários drones da força da aceleração pra medir e identificar onde tá o Flash. Então vai ter um sensor de super velocidade, vai disparar, a galeria vai lá encher o saco deles. E até legal, porque o Wally West lá, o Wally West 1, né, o Negro, o primo da Iris, ele tá se descobrindo, né, o poder e tal. E aí tem um momento que ele meio que usa super velocidade na escola, a galeria vai lá, chega debulhando a escola, cadê o Flash, não sei o quê. E aí, por causa das consequências, o Flash acaba sendo pego, porque ele tem que meio que ir lá salvar a escola de supetão, a galeria já tava lá. E aí, só que no final, eles descobrem que, tipo, esse esquema, tipo, da dos drones que eles colocaram na cidade inteira, na verdade, vinha de, tipo, uma empresa fantasma do Charada, e ele tava, e os drones, tipo, tinham também função de letal, e ele começa a usar isso como ameaça da população, e ele quer realmente fazer o Barry Allen se revelar pro público, né? Ele quer revelar o segredo, ele tá coisando, e até de certo modo ele consegue lá encurralar ele, tem um mega coisa, mas cresce, e isso é de novo, o Van Jensen, ele tipo, teve uma característica que eu vi, ele cria problemas muito grandes que por um lado até legal, porque você não vê a previsão de como que ele vai resolver isso, porque o Barry Allen, tipo, a cidade tava tipo, mega à mercê, a galeria tava contra ele, tava meio contra ele, mas não sabia também que eles estavam sendo manipulados, e aí meio que, puto, e agora, o que que eu faço? E acho que ele sequestra a Iris, ou o pai de, não, ele sequestra o pai de dele, eu acho, do Quiz, ele fala, pô, e agora, o que que eu vou fazer? E, tipo, ele não sabia que o Charada não sabia que era o pai do Barry Allen, né, que era o pai do Flash, ele sequestra como cidadão, ele fala, pô, não sei o que, e agora vou ter que me revelar e tal, e aí tem o desenrolar do que acontece e tal, e até as últimas edições, assim, uhum. E é bem legal, e a arte muda, não é do Brett Booth lá, acho que é um terceiro artista que passa, e fica muito melhor, cara, fica muito maneiro, mas Muda o desenhista, assim. Eu até coloquei na pauta. Ele sai do... Mas são só as últimas, pouquinho. Acho que é Jesus Merino, o cara que desenha. Acho que é da 48 pra frente só. São cinco edições. É isso aí. E aí fica bem melhor a arte, viu, velho? Eles vão bem e tal, fica bem desenhadão, assim. Mas acho que, assim, super susto, assim, acho que deu pra falar bastante aí do Barry Allen, falar dos Novos 52, falar de que maneira a gente consegue achar, né, com esse personagem. Eu já gostava bastante do personagem, mas sempre que eu entro numa maratona dessas, assim, eu acabo gostando, saindo muito mais feliz, né, gostando mais, me envolvendo mais, querendo entender mais. Eu tô lendo hoje o Flash do Rebirth, as consequências, os outros elementos que eles colocam na história do Flash, e por que que isso é importante, porque eles estão usando até o Flash agora para reintroduzir de novo um conceito lá das outras terras, né? Eles estão reintroduzindo que a Terra dos Novos 52 é uma terra meio que paralela que veio sim do Flashpoint, então o Wally West original tá lá meio que resolvendo a situação, e agora acho que até agora eles vão entrar com uma edição lá junto com o Batman lá, tentando entender o que que tá acontecendo com o universo, né? Estão envolvendo até o Watchmen e tal, vamos ver o que que vai... E aí vão reintroduzir, acho que o Thomas Wayne, né, da Flashpoint, como Batman, e o Zoom original, eu Olha acho, só. Pelo que tá saindo de capas, assim. É, então. Aquele Zoom do Flashpoint. Isso, eu vi eles colocando, é verdade. Então vamos ver, assim, o que que vai rolar. Por enquanto eu li o Renascimento, mas eu não tô em dia, então acho que eu cheguei, eu vi algumas coisas assim, eu não vou comentar pra não estender muito, tá? Mas por enquanto não usaram muito esses elementos, não. Mas acho que no geral, assim, cabeça, eu que li um pouco mais, assim, eu acho que foi muito maneiro, assim, acho que quem tá querendo uma leitura, assim, leve, quem gosta já do personagem, quem tá gostando do seriado e quer partir pra um negócio, assim, vai se divertir muito, acho que eu evitei até entregar muito, assim, né, principalmente nessa fase final aí, de plots, o que que tá acontecendo, né, tentei mais segurar nas sinopses e tal, mas acho que vale muito a pena, assim, você conhecer mais o personagem, querendo ou não, assim, o 952 ficou, assim, então, até agora no Renascimento, apesar de muita coisa estar sendo refeita, são legados, sim, do 952 que está acontecendo, a diferença é que eles estão tentando tratar com outra tonalidade, com um pouco mais de respeito a legado, a interação, né, e agora também já tem um pouco mais de história acontecendo, então, muitas das coisas acontecem, tipo, o Sr. Frio lá, que perdeu os poderes em Forever Evil, ele ainda está sem os poderes, tal, isso tudo está continuando, então, acho que, no geral, acho que fica aí a boa dica aí para para os fãs de quadrinho, né? Acho que falei até demais, né? De Flash, né? Mas é porque é bem legal ter a oportunidade de falar de um run inteiro, assim, né? Eu gosto muito do formato mensal, mas você pegar, ter certeza, não, vai daqui a aqui, tipo, é muito mais tranquilo, né? Vai terminar, né? 52 ele vai terminar um... Isso. O Renascimento continua, completo. Mas é tipo... Isso, o Renascimento, claro. Até continua, mas aí é tipo uma fase 2, quem quer continuar, continua, né? Tipo, sei lá, a pegada Naruto-Boruto, né? Você finalizou o Naruto, então quem quer ler o Boruto lá, vai e segue, né? Quem já se conteve Exatamente. Com essa história aí já tá feliz. E é legal, galera, acho que quem tiver curiosidade, quer saber mais, trocar uma ideia, não entendeu, não sei o que, vamos bater um papo aí nos comentários, como sempre aí. Eu acho que já toquei trovão demais aí nesse podcast, né? Já falamos muito aí de Barry Allen, Alan Barros, né? Força de Aceleração e tal, acho que vale o descanso agora, né, galera? Não sei se cabeça quer falar mais alguma coisa aí. Eu acho que essa, no 952, ainda mais com o material saindo no Brasil agora, parece que a Panini já anunciou que daqui a pouquinho já sai o terceiro encadenado, que é o da guerra da Gorilla City, né? Que aí você vai fechar um número interessante de edições. É uma oportunidade pra você ler o Flash, porque querendo ou não, pra você ler antes do 952, você já tá lendo o renascimento do Flash, Flashpoint, que já tinha muita história, como a gente já comentou aqui, tinha um peso muito grande, muito personagem. O próprio Run do Wade não é um run fácil de achar pra você ler hoje, né? Mesmo no Brasil não saiu tudo. Então agora seria uma oportunidade de você primeiro ler o Flash do início, ou seja, você tendo que conhecer muito pouca coisa, inclusive com a questão de ter uma edição zero aí pra te dar uma, um primeiro note. Além disso, muito do que tá na série foi tirado dessas HQs do 952, né? Seja a forma como a Liga, como o Flash interage com a galeria de vilões. Tudo bem que agora você tá tendo elementos como o Savitar, por exemplo, que é do Run the Wade, mas ainda assim o Flash Reverso, né? E toda essa questão, você consegue pegar um pouco daqui. Você tem agora aqui de Flash, né? Que é esse Wally do 952, da série. Então eu acho que esse run do 952, seja só esse começo que você já tem encadernado hoje, seja como o Hot fez de ler as 52 edições com os anuais e os especiais, eu acho que é uma boa, na verdade uma excelente chance de você ler, entender o Flash, conhecer os principais vilões, os principais dilemas, as cidades, os personagens, e poder dar continuidade pro Rebirth, que agora vai começar a trazer coisas de volta, e aí você já chega, se você quiser ler essa nova fase, com um pouco mais de bagagem, e você já vai começar talvez a entender de onde vem algumas coisas, né, exatamente o que é a força de aceleração, por que não é só super velocidade, né, o poder não é só super velocidade, a força de aceleração é uma coisa muito maior. E eu acho que esse run todo do 952, ele é muito respeitoso e muito importante nesses quesitos, então eu acho que vale a leitura, nem que seja pra você, sabe, só se nortear e conhecer de novo o Flash como herói e esses vilões principais da galeria, né. E no mínimo você vai se divertir com as bazingueiras, galera. Gorila, velocista aí, Sub-Zero, Capitão Frio Sub-Zero, Alan Barros aí correndo pra caramba. Tipo, tem várias. É bem bom, assim, é bem sussa ler. É uma leitura que é bem desestressante, assim, acho que vale a pena. Mas no geral é isso aí, galera. Acho que mais um Projeto X então se concluiu com sucesso, não tão rápido quanto o Flash, mas. Mas tão feliz quanto, né? Acho que deu pra falar tudo, bastante, na verdade, até. Acho que tá tudo sussa, galera. Acho que. Então a gente fica por aqui, então, né, moçada? Até o próximo cast de quadrinhos aí, se tudo der certo, né? E acreditem aí na força da aceleração, no amor, que nem o Vinícius falou. Exatamente. E tudo mais aí. Abração aí, galera, e tudo de bom. Falou, valeu aí pra todo mundo. Falou, pessoal. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. Aqui é o Jin, olá. Olá, tudo bem? Tudo bem. É, finalmente gravando duas pessoas. É, tem e-mails para serem lidos. Uhul. Tô feliz, cara. Finalmente, finalmente. Mas antes, vamos começar os nossos recadinhos básicos. Para quem escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, né, via sei lá por onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E caso você queira mandar um e-mail e participar aqui do podcast conosco, você pode mandar um e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E nós também temos nossa pequena conta na rede do Pássaro Azul, o Twitter, que é o @projetoxpodcast, que você pode mandar aí qualquer mensagem pra gente que eu garanto que vamos ver o mais rápido possível. Oh, yeah. Falar os nossos recados principais. Saiu na semana passada o Expresso Cast número 15 sobre Gantz, ou esse filme em CG que está em cartaz agora na Netflix. Aí que legal. Muito lindo, muito bonito. Muito bem feito, e não é um recado patrocinado não, porque a gente não ganha patrocínio do Netflix. Mas estamos aceitando. Oh, yeah, com certeza. E nós temos também a nossa playlist, o Projeto X, playlist número 84, onde nós temos o nosso querido amigo Seiji com mais alguém, que eu não sei quem é, Adri, falando sobre Open de anime em inglês. Isso, a parte 2. Tocar aquelas músicas de anime que são originadas em inglês, que são músicas licenciadas de bandas americanas, inglesas, ou aquele japonês que canta aquele inglês safado, né? Ah, é. E o último recado, saiu no Nerdopoly Cast número 142, sobre a viagem de Chihiro, no qual eu participei. Ficou um papo maluco, louco pra caramba, meu Deus do céu, como é que saiu? Mas tá aí, link na postagem. Muito louco. Aquela era gaúcha que fala, muito louco, né? Tô louco, ô louco. Assim, um último recado extremamente importante. O Projeto X Podcast e o J-Wave estão juntos novamente para fazer uma enquete, né? Para saber qual é o anime favorito da galera que foi lançado ano passado. Então, acessem o site, link na postagem. Lá vai ter a postagem onde vai estar a enquete. Dividimos os animes por temporada. Então, votem até 5 animes por temporada. A gente vai juntar todos esses votos e aí a gente vai descobrir quais foram os animes favoritos da galera aqui, os ouvintes do Projeto X e do J-Wave. Então vamos lá, a postagem vai estar aberta por até 2 semanas, aproximadamente, e após o final da data limite da enquete, a gente vai ter uma surpresa, então aguardem, tá bom galera? É isso, então votem, por favor. Mas vamos começar os nossos e-mails pra valer, né? A gente recebeu o e-mail do último podcast sobre os Desventuras em Série, né? Série da Netflix, também de um podcast antes dele, né? Do Mobile Games. Olha que legal, a galera tava empolgada com os dois temas. Então vamos lá. O nosso primeiro e-mail é do Antônio Pereira, que ele já começa falando: Antônio C. Pereira, 30 anos, desocupado no momento, juiz de fora, Minas Gerais. Fala pessoal do PXP, tudo beleza? Aqui ele vai falar sobre os jogos mobile. Bom, pois então, jogos mobile fazem parte da minha vida há um bom tempo, desde o Nokia tijolão com o Snake, depois com o Nokia 1100 e o Snake 2, o jogo da navinha. Depois veio o Siemens C65, foi neste período, né, do C65 que a coisa realmente mudou, pois com acesso à internet, a possibilidade de trocar jogos via infravermelho, era possível ter uma biblioteca de jogos, pegando jogos com outras pessoas em troca dos jogos que eu tinha. Era assim que conseguimos muitos jogos sem ter de comprá-los na era obscura pré-Android. Hoje mantenho 2 jogos fixos no meu smartphone, o Rocket Cube, para aqueles 5 minutos entre uma coisa e outra, e o Pokémon Shuffle, para uma jogatina mais semi-pro. O Rocket Cube é um puzzle em que caem cubos de cores diferentes do topo da tela e devemos eliminá-los à medida que os cubos de cores iguais vão se agrupando, mandando-os para o topo da tela como foguetes. Muito bom para uma jogatina rápida e sem compromisso. Já o Pokémon Shuffle é outro cenário, pois gosto de jogá-lo mais a sério, coletando moedas na fase 37, Meow, aumentando o nível dos Pokémons na fase 130, do Ampharos, e buscando times eficientes para cada situação e fase. Como bem dito, um jogo de mobile deve atender a um amplo escopo para ter longevidade, e este jogo da franquia consegue isso. Ele permite um casual jogar sem problemas, deixando o jogo sugerir um time para as fases, ou permite uma exploração mais hardcore, com equipes específicas, fases especiais e eventos competitivos. A comunidade do Shuffle também é bem ativa, no Reddit pelo menos, com pessoas montando estatísticas e com discussões de como aumentar a eficiência de cada estilo de jogo. Ainda sobre o Shuffle, eu tentei participar de algumas comunidades BR, mas todas as que eu vi sofrem do mesmo problema. São tóxicas e levemente tirânicas. Meu Deus, hein? Com isso, preferi a comunidade internacional já citada. No mais é isso, parabenizo pelo ótimo cast e aguardando os próximos programas. Bom, aí você deve ter escutado do Desvinculado aventuras em séries, e também espera esse que acabou de sair. Vamos lá, é legal pra caramba. E também ouça os playlists e os Expresso Caches, tá, é material que tá aí, né? Oi, é, e aqui ele termina falando, PS1, segue em duas screens a título de Rue, a primeira da competição pela Megastone da Bidril, e a segunda de um belo combo em um Safari Event. Legal pra caramba essas imagens, maneiro. Oh, muito obrigado, Antônio, pela sua mensagem, valeu sobre a sua sugestão de jogos aqui que ele falou, né? O Rocket Cube e o Pokémon Shuffle. Eu não joguei nenhum, cara, realmente, mas maneiro esse recado. O celular ainda é de teclinha, assim? Cara, eu... Cara, você... O único jogo que eu joguei foi o... Eu falei, o Angry Birds, cara, e só. Eu tô velho. Deixa pra lá. Enfim, um abraço aí pro Antônio Pereira, e o próximo e-mail aqui é do Onyx DF, e ele mandou dois e-mails. Sim. Oh, yeah. Esse aí tava animado, enfim. Eu vou ler aqui o primeiro e-mail dele, ele fala assim, olá, jovens, aqui é o Onyx DF, psicólogo comportamental, 24 anos de Brasília. Uhum. Para finalizar minha graduação, tive que fazer um maligno TCC. Vocês sabem como é, pesadelo. Ir muito no Projeto X 208. É, velho, escute ele. É. Para me focar, tirei todos os jogos de celular e não sei se teria a mesma coragem de hoje, mas... E agora? O que eu fazer da minha vida? Caramba, hein? Precisava de concentração total mesmo, hein? Porra! Pois é, tem um cara aí na internet que eu conheço, é, que tem um canal grande no YouTube de ciência que é a mesma pegada. Ele teve que parar de jogar, senão ele não se formava. Não virava professor na USP. Olha que decisão. E ele continua. Em alguns momentos de distração, é que encontro uma ferramenta maravilhosa. O podcast. Enquanto transcrevia 300 questionários de pesquisa, encontrei um novo entretenimento que não sugava a minha alma. Ou pelo menos sugava menos. Caramba. Ou pelo menos você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Pelo menos, né? Então, na verdade, ele só suga a sua alma mesmo se você produzir. Ah, é verdade. Isso é fato. Isso é muito fato, mas tudo bem. A pior parte ainda da produção é conseguir reunir a agenda pra gravar, editar e fazer tudo isso aí e tiver nenhum feedback. Puta que pariu. Momento desabafo. Hoje em dia me perco muito em jogos mobile e me sinto meio idiota gastando tanto tempo em jogos de tap. Mas o vício está mais controlado. Para quando quiser. Entre aspas, né? Para quando quiser. Muitas aspas aí. Uhum, é. Eu sei quando é esse paro quando quiser. É o tempo todo, esse que é o problema. E assim que o podcast me ajudou a me tornar um profissional hoje. E aí, que legal. O e-mail já tá longo, mas queria também falar da forma breve de três ferramentas sociais que são muito utilizadas em jogos. Vocês decidem se tem tempo para falar sobre elas. Vamos lá, o psicólogo vai falar. Vamos lá. A primeira aqui é a comunidade. Ao fazer com que você se sinta parte de algo, você se dedica mais àquilo. Sim, faz sentido. Verdade. Com certeza. Aí o segundo é escassez, sabendo que você só pode jogar X vezes antes que termine energia no Summoner's Wars ou no Coração de Candy Crush, né, no caso. Uhum. Você vai se esforçar para fazer valer, inventando estratégias para acessar várias vezes por dia, então jogar mais do que se estivesse com vida infinita. Também é verdade, é. E o último aqui que ele fala é o reforço intermitente, mesmo que seja contra-intuitivo. As pessoas se esforçam mais quando a vitória, entre parênteses reforço barra recompensa, não é certa. Isso é uma defesa natural, gerada na extinção do comportamento. Por isso, os jogos normalmente equilibram entre fases fáceis e fases difíceis. E por isso que o ódio pelo jogo faz continuar tentando. Só lembrando como fica um RPG, quando você está num nível muito mais alto, sem desafios, não tem por que jogar. Mais uma verdade. Mais uma verdade. Eu vou falar mais uma aqui, que é interessante pra você, que eu não sei se você já pensou nisso, mas muitos desses jogos mobile eles têm aquela opção de você comprar vidas infinitas, coisas assim, e até jogos não mobiles, como por exemplo League of Legends, né, você pode comprar dinheiro, que é o cash, e eles trocam o dinheiro por cash pra você perder a noção, você desvincular da sua mente que aquilo é dinheiro. Olha aí. Aí você tem menos impulso, sabe, pra segurar. Olha que bando de safados. Meu Deus. É uma ferramenta muito interessante quando você quer desenvolver um jogo. Primeira coisa é se pensar, pelo menos, então, né? É interessante, não é, Sage? Enfim. É, eu entendi a proposta. Bem esperto até, viu? Enfim, obrigado pelo seu primeiro e-mail. E, Sage, leia o segundo e-mail do Onyx DF, por favor. Bom, o segundo e-mail do Onyx, agora é do último podcast, que foi do Desventuras em Série. É que ele fala aqui, ó. Olá, jovens, aqui é o Onyx DF, psicólogo comportamental, 24 anos de Brasília. Fiquei meio frustrado no podcast do Desventuras em Série, porque todas as vezes que foi falado que a obra Desventuras em Série série era infantil, com certeza absoluta que era infanto-juvenil. E para comprovar isso, fui procurar respostas na linda internet. E da mesma forma ocorrem todos os episódios da série, minhas expectativas foram frustradas, coitado. Segundo a fonte mais confiável da internet, a Wikipédia, olha aí, o autor foi desafiado a criar uma história para crianças, uma obra que gostaria de poder ter lido quando tinha 10 anos. Entre aspas, né? Uma citação, abre aspas. Ele então retocou um manuscrito que tinha para um livro gótico jocoso, entre parênteses, engraçado, para adultos, que se tornou um, abre aspas de novo, romance gótico sobre crianças crescendo em situações terríveis, fecha aspas, um conceito que agradou aos editores para a surpresa de Handler, né? No caso, Daniel Handler, o escritor, né? Fecha aspas de novo. E aqui ele continua falando. Acho também muito interessante um recurso de persuasão que é utilizado durante toda a série, a famosa psicologia reversa. A própria música de abertura diz, você não deve assistir isso, tem coisas mais divertidas para serem vistas. Olha só, apesar desses alertas, o espectador assiste desafiando esses avisos. Esse meio de persuasão ou manipulação é muito utilizada tanto em peças como vendas publicitárias. Olha aí, curioso, né? E que ele fala, IPS, se quiser, juntem esse e-mail com outro enviado, ou lê o som deles, ou uma pena que o número de e-mails anda diminuindo, e força PXP. Realmente. Não, mas a gente juntou os dois e-mails num só, né? Cada um leu uma parte, mas valeu pela força, mandem mais e-mails, a gente gosta de ler e-mails, e muito obrigado por essas informações que você deu, cara. Muito bom saber uma dessas coisas, viu? Maneiro pra caramba. Muito obrigado, Onyx. E o próximo e último e-mail é do Rui Carode. É um e-mail curto, ele fala assim, um abraço a todos do Projeto X e boa sorte com tudo. Esse podcast foi muito bom. Só recentemente pude ler os livros e divertidas em séries. E os achei muito saborosos. Sei que não sou o público-alvo, mas com certeza recomendo a todos que gostam de histórias bem escritas. Fiquei com muito receio quando o Netflix anunciou a adaptação da série, mas eles tiveram um trabalho bem feito, com soluções criativas, que não ofendem quem já é fã dos livros. Uhum. Além de se aproveitarem bem do conhecimento da obra inteira para ajudar no ritmo geral da história. É, sem dúvida, isso aí, quando você já tem uma obra inteira de livros, você já sabe o final, ajuda pacas, né? Ah, sim. Você acaba não mudando aquela coisinha que vai fazer uma diferença gigante lá na frente, você não sabia. Ainda bem que o livro já acabou, né? Então a pessoa já sabe botar o ritmo e saber. É importante isso pro final, então vamos deixar desse jeito. E ele termina aqui falando felicidades, alegrias e paixões inenarráveis a todos os membros que amam este belo podcast. Cara, eu tinha esquecido como ele manda abraço assim, porra, no final. Paixões inenarráveis. Poxa. Porra, ok. Ok. Ainda não aconteceu nada disso, mas tudo bem, valeu por toda essa mensagem. Não, aconteceu, sei. É. É que ninguém ousa falar. Ah, olha aí, é verdade, é verdade. Ou ninguém ousa narrar, no caso, né, enfim. Então tá certo, valeu, Rui Carote. E vamos mandar aqui um abraço pro Rui, pro Henrique Tavares e o Ariel. Sim. Valeu, galera, que comentou podcast, expresso, playlist. Muito obrigado. E é isso, então vamos acabar essa caixa de entrada. Valeu, galera, por mandar e-mail, comentário. Continua seguindo a gente. Recomendo o podcast pra galera. É isso aí, vamos voltar com o joguinho, né, Seix? Você gostou do podcast? Ah, sim. Qualquer um, qualquer episódio, pega esse podcast, manda pelo menos pra dois dos seus amigos. E se você não gostou, ouve outro até achar um que você gosta. Aí quando você achar um que você gosta, você manda pros seus amigos. Ok, tá certo. Valeu, galera, aí. Até a próxima edição. Abraço a todos, viu? Falou. Tchau, tchau. Kami-sama, doka, doka, koro kikasete, hono chotto de ii